compare e economize. Dá um busca pé. Siga a Energia no Insta. Instagram.com/Energia97FM. Demais! O banco facilita qualquer obra. Jovem gafanhoto, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre, eu tô quebrando parede há 2 anos. Não discuta, quebra a parede, conserta a parede. Mas mestre... Já não pedi faixa vermelha? Eu tô usando. Olha o meu kimono. Não! Não esse faixa vermelha. Tô falando faixa vermelha da Manco Super CPVC. Flowguard, né? Não erre na obra. Peça o da faixa vermelha com 50 anos de garantia. Ah, melhor. Agora tira casaco, põe casaco. A Manco! Notícia urgente! Chegou o novo álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA. Agora você já pode colecionar os seus jogadores preferidos para torcer pelo Brasil em busca do Hexa. São 32 seleções, todos os estádios das cidades sedes e 50 figurinhas especiais que vão fazer a sua festa e da torcida inteira. Tá esperando o que para colecionar o seu? Álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. Já nas bancas e na loja panini.com.br. Tá procurando um parceiro para economizar de verdade? Vem pro Macro. O Macro tem tudo para ajudar você a fazer acontecer. Produtos de qualidade, grande variedade e preço baixo, sempre. E não é só quem é comerciante economiza no Macro. Toda a família também pode comprar, na quantidade que quiser, sem necessidade de cadastro e sem burocracia. É só aproveitar as ofertas. Todos os sucos de uva integral com 50% de desconto na segunda unidade. Vem aproveitar. Oferta válida até 27 de março. Macro, seu melhor parceiro. Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 5:30 da tarde com trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Há mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora o estádio 97 já tá no ar. No ar, estádio 97, aqui na Energia, oferecimento de McDonald's, novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. Também no oferecimento de Amanco, facilidade e praticidade para instalar, é só com Amanco, a marca da inovação. Amanco, Amanco. Tá no ar, estádio 97, sejam bem-vindos, galera. Boa tarde. Chupa! Ai, tá muito empolgado. Que legal, boa tarde. Calma, estádio aí, hoje menina. Vai ser impossível. Ah, mesmo. Meu Deus. Vai mesmo. Vai ficar pior. Olha, o pessoal já cumprimentou o Carilli hoje? Já. Ah, bom. É, senão ele fica triste. Carência. Senão ele fica triste. Não, cadê meu boa tarde? Caputinho. Carência. Boa tarde. Alô, chamando o Rio. Fala aí, cambada. Chupa, mano! Chupa, seu trouxa. Já falei ontem, mas nossa, hoje não, sim. Nossa, não. Pesado. Começou deitando assim? Ah, já nossa. Começou ontem, Domênico. Ô, Bambi, deixa eu te falar. Chupa, freguês. Como diria a mamãe? Em casa a gente conversa. Sabe quando ela fica brava e fala isso? O negócio é o seguinte, bacana. Mas a mãe também diz, né, mano? De 7 confrontos, pera aí, você falou, agora ouve. Negócio é o seguinte, de 7 confrontos na Arena Corinthians, vocês conseguiram apenas empatar 2 vezes e tomaram 5 costas. Beleza, vamos então, ver quarta-feira. Ô, mano, como diz a mamãe também, né, apanhou fora de casa, chega em casa, apanha também. Vai tomar outra. Depende. Se então, apanhava, apanhar em casa também. Apanhar em casa também. Depende. Então chupa. Lá no Lulão a gente considera uma surra. O que você considera uma surra? É derrota, é surra, pode ser meio. Ontem eu encaro como uma derrota administrada. Ah, eu encaro como sua. Ah, então vocês pensaram isso. Mas por que vocês estão atropelando seu bico? Nós temos tempo. Pois é, o Bambi que está exaltado aí, o RPG número 2. Nós temos tempo para tudo no programa. Começando as manchetes do Estádio 97. Antes, porém, lembrando, já temos ação nas ruas, na boca do Estádio 97, a Manco. Está rolando agora na Alameda Araguaia, 1801. Atenção! Oeste de São Paulo, em outra cidade, né? Ali é Santana de Parnaíba. Ali é condomínio, né? Alfaville, Tamboré, não é mesmo? É Santana de Parnaíba, por aí, não por é aí, isso? É isso aí. Alameda Araguaia, 1801. Alameda Araguaia, 1801. Tetinha está por lá te esperando até às 7h30 da noite. Reação da Manco na Sodimac, tá bom? Os 10 primeiros que chegarem lá ganham bonés do Estádio 97 e também podem conferir as promoções e também ficarem sabendo porque a Manco facilita qualquer obra. Manco. E o pessoal lá tem uma brincadeira bem legal. É uma simulação de um gol com uns buracos pra você acertar o buraco, ganhar prêmios. Acerta lá com o Tetinha, uma promoção bem legal da Manco, tá bom? Então, e os ouvintes vão entrar na hora aqui com a gente também, tá bom? Então vai lá, Alameda Araguaia, 1801, no estacionamento da Sodimac, no Tamboré, Alphaville. Daqui a pouco você ao vivo de lá com o Tetinha aqui no Estádio 97, seu Bento! Mas cabe a pergunta. Cabe a pergunta. Vai. Se é pra acertar o buraco, o que, que o Mota tá fazendo aqui? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, que deitado, hein? É, o Motinha ia gostar, ou não? Não, Motinha? O RG, mas... tinha o buraco do Mota, né? Então, RG, mas se levar o Mota pra acertar, né, o buraco dele lá, fica muito fácil, mano. O cara, no entre meio da ônibus. Avenida Paulista, como lá, o cara assim? Acerta o chute. Nossa, você já viu o buraco? Chamou de, ó... Já viu? Não. Não, então fica quieto. Aqui é, ó, filha. Aqui, mas falaram que se sentar na farinha não fica nada. Aqui é buraco de minhoca, filho. Ah, é, buraco de minhoca. Vamos às manchetes. Salame. E olha, eu não sei, mas as manchetes começam assim, já com placar. Ah, o placar do estádio. Ai, ai, ai. É, ué, que absurdo. Que absurdo. Vem placar, vem. O placar do estádio. Ah, ainda bem. Sumiu. Tá aí, ó. Olha lá. Ó, peraí. Não tá. Ó, já entendi. Tá pufando. O Bá colocou em outra pasta. Agora vai. RG puxando o cabo aí. Tira a mão, RG. Graças ao seu São Jailson. Vai. O placar do Estádio 97 informa. No sábado, lá no Pacaembu. Pacaembu. Se a ideia era fazer dinheiro. Se pá, não deu certo, hein? Parmeira 1, Santos 0. Falei com o Gagliotti aqui, ó, pra dar graça. Vamos fazer o próximo jogo na Vila. Caraca, seu Bento, deitado, hein? Porque nós enche lá na Vila. Ah, que fácil, deitado, hein? Seu Bento, vamos dar uma Parmeira. Ah, o Parmeira... Fiquei preocupado, Domênio. Assim, eu não sou palmeirense, né? Mas... Não, né? O senhor ficou preocupado? Vamos falar de nós. Fala de nós quatro. Fala de nós quatro? É. O Parmeira fez um excelente primeiro tempo, não sei se você concorda. Concordo. Mas o segundo deu uma pregada o time, a língua de fora. É, jogou. Conseguiu correr. Jogou horas depois do Santos, hein? Sim. Só horas, hein? Sim. Exato. O Santos jogou 7h30, o Palmeiras jogou 9h45. E aí, mesmo dia. Preparação física não faz um bom trabalho, Domênio? Não, essa questão que não faz. Não sei se é. Não. Aí vocês investiram só em jogador. Papo, é isso. Aí é que tá. Eu não sei se é. Pra Leiloca comprar não pulmão. Não, segura a onda aí, mano, que vocês tomaram piaba, vocês já falam da nada. Eu comemoro aí, a. Guerra, mas hoje você tava fora. Isso aí, hoje, tá como mesmo. Você diz, mano, hoje é Palmeiras e São Paulo. Hoje acabou, irmão. Hoje é o cara. Hoje a gente está na final. Hoje é nós aqui. Hoje é nós. Então segura a onda aí. Se fecha aí. Guarde o pulmão. Nós estamos fazendo a nossa parte aí. Guarde sua saliva para falar da naba daqui a pouco. Nossa. Ô, Marcão, é o seguinte. O primeiro tempo do Palmeiras foi muito bem jogado. Até uns 35, né? Também não foi um primeiro tempo completo. O Santos no finalzinho deu um sufoco, né? Deu. O Jailson estava no dia dele, né? Ele tava pegando até pensamento, velho. Fez algumas defesas milagrosas, hein? Né? Milagrosas, essa é a palavra. Verdade, hein? Eu não sei, seu Bento, até que ponto você pode colocar o fato de estar mais cansado, ou pregou mais, ou o fato de estar ganhando o jogo e tira o pé. Administrar. Porque o São Paulo, ontem aconteceu isso, muito isso, né? De tirar o pé e não ir pra cima. Eu não sei, se respeita muito porque é clássico. E o outro time jogar, né? Também, não, né? E o fato de ser um mata-mata, talvez na cabeça do jogador, bom, é melhor a gente ganhar de 1-0 e teoricamente, com torcida totalmente a favor do Santos, talvez na cabeça do jogador, fala, bom, semana que vem temos torcida a nosso favor, é a nossa casa, por exemplo, e vamos fazer o nosso depois. E ganhando esse aqui, tá tudo certo. Agora, isso me preocupa, porque o Palmeiras poderia ter vencido o Santos no primeiro tempo, poderia ter aplicado 3 gols fáceis, né, no primeiro tempo. Não aplicou e, por esse motivo, o Santos poderia ter virado o jogo, hein? Poderia ter virado o jogo, porque o Jailson fez defesas espetaculares. Umas 3 segundo no tempo, mínimo, né? O segundo tempo foi do Santos. Foi um tempo de cada um, difícil, sendo, né, que o Santos, no finalzinho do primeiro tempo, ainda dominou um pouco mais. Foi duas, sim, no primeiro tempo. Duas. Né? Então, a cabeçada do Renato foi demais. E a cara cara do Gabriel, que o Jailson... Na sequência, inclusive. Esticou lá o compasso lá, né, e pegou. Tem uma foto, né? Eu espero que o Palmeiras amanhã faça um jogo melhor do que esse. Tem time pra jogar mais bola que isso daí, tá? E o Palmeiras tem que ir pra final, cara. Porque, olha, com essa vantagem que tem aí, o Santos tá montando um time novo. Tem um time de garotos aí que jogou praticamente 8, né, da base, é isso? Começou 6. Né, por aí. 6 da então, base. O Palmeiras aí, olha, tem, tudo bem, tá sendo montado também no começo do ano. Palmeiras e Santos estão sendo montados. São times novos, mas o time do Palmeiras, tecnicamente, é muito melhor. Sim. Então tem que se fazer isso superior em campo. Não pode fazer o que aconteceu lá. Deu um pane lá, não sei o que aconteceu. Se respeitou muito o adversário. Eu honestamente não consigo visualizar o que aconteceu, entendeu? Então, a minha opinião, o que eu percebi foi os caras pegaram o Novo Horizontino embaixo de uma chuva tremenda. Não, e jogou com uma intensidade com o Novo Horizontino. Que não precisava, exato, né, o seu bem? Exatamente. Não precisava. Com uma chuva daquela, perna pesada, faltou mesmo, acho que no segundo tempo. Tendo vencido o primeiro de 3. Exato. Sim. Ó, pra amanhã, a única dúvida é o Marcos Rocha. Eu acho que ele não deve jogar. Ele pediu pra substituir, deve o Tietê atuar pela lateral direita. E a diferença, né? Deu 19 mil no sábado, amanhã já tem 28 mil ingressos vendidos. Nossa! Da torcida do Palmeiras, né? Então, né, vamos dar mais... Até amanhã vai subir mais um pouco. Ô, chefe! Ô, velho! Vou te falar, hein? Sim. O que acontece, cara? Como que a torcida do Santos não vai pro Pacaembu, cara? Só atravessar o doutor Arnaldo do Hospital das Clínicas. Só ver as dificuldades que tem aí, né, Sombra? Deve ter. Quais? Não, tiveram muitas dificuldades pra esse. Outro dia tinha 30 mil pessoas. Teve um dia só pra vender, né? Só teve um dia pra venda. Nós comentamos aqui na sexta. Ah, não começa com o papinho, não. A diretoria do Santos colocou postos de venda física na frente do Pacaembu pra que a torcida pudesse comprar. É muito mimimi. A torcida não acredita no time, essa é real. Quando é jogo, isso não mija sentado, não, Benedetti. Fala assim. Verdade, aí o seu bunda mole. É, isso também é RG número 2. Calma, não deixa nem eu falar. Quando é jogo importante, nós vemos muitas vezes, em menos de 3 horas, esgotar tudo, gente. Sim. Então, não é talvez a desculpa. Não é desculpa. Eu não acredito que, como o fato do Santos estar jogando aí um futebol mais ou menos, essa é a verdade. Mais ou menos. Ele acabou em quarto colocado, gente. Sim. Tá jogando mais ou menos. É um time novo, está sendo montado. Talvez o torcedor fica ressabiado. Vai pegar um Palmeiras tecnicamente melhor e o torcedor talvez não vá por isso também. Ah, mas porque eu acho, torce eu na acho, boa. Eu acho, Marcão, errado. Ah, errado. Eu acho que o cara tem que torcer na boa. Claro. E claro. Mas é uma opinião. Porque o Domênico Gatto, a torcida do São Paulo aí ontem quebrou o recorde do Campeonato Paulista. E o São Paulo jogando da maneira que tava jogando. Sim. Então, numa fase, né, ô, seu Bento? Uhum. Numa fase de mata-mata, cara, essa torcida não apoiar, como é que realmente, fica? A RG. Não, não, pisaram na bola isso aqui. Mas, Domênico, pra finalizar a parte. Tava caro o ingresso? Pra finalizar a parte do Palmeiras, tem mais uma coisa a dizer? Eu espero que faça um jogo melhor amanhã, né? Beleza. Um jogo. Que horas que é o jogo? Rapaz, não lembro se é... 7:30? 7:30, não é 7:30? Não sei, se é terça-feira? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Deve ser meia-noite. Eu acho que eu vou, mas eu vou... É 20:30, amigos. Ah, 20:30. Eu vou escondido. 20 horas e mais 30 minutos. Exato. Vamos ao peixe. Mas pode falar do Santos aí. Ao peixe? Deixa eu cantar uma música. Meu brabo, deixa eu recalcar. Com relação a ingresso, a torcida, eu acho que é preciso entender o seguinte... É isso mesmo. Na sexta-feira nós estávamos aqui recebendo uma paulada aí de reclamação via Twitter, via e-mail, com relação aos torcedores do Santos falando da dificuldade para comprar ingresso. Agora, o Santos não tem benefício nenhum para o torcedor, como tem o Palmeiras, como tem o Corinthians, na questão de incentivo. O Palmeiras talvez tenha tido muito mais tempo, esteja mais organizado para vender ingresso, como é o Corinthians. Alguma dificuldade, claro que deve ter tido, né? Agora, o problema não é esse. O problema e a importância com relação à torcida do Santos também não deve ser essa. Porque esse tem sido o nosso perfil, essa é a nossa característica. Então, acho que isso é o menos preocupante. Se você vai partir para outros estados, para a torcida de 40 milhões, quanto está botando um Flamengo no jogo dele? Quer dizer, então, sabe... 18 mil, acho. Isso é muito relativo também, né? Eu acho que a torcida vai quando ela entende que tem condições de ir, que tem conforto para poder ir, e é facilitada a sua ida. Eu, por exemplo, desconhecia que estava sendo colocado posto de venda lá na hora do jogo. Eu não tinha essa informação. Pô, se soubesse, você tinha até ido, né? Não tinha ido porque eu tive outros problemas. Passa aqui a informação da segunda-feira. Amanhã é novidade, só para o jogo de amanhã. Sim. Deve ser o Vitor Ferraz. Sim, está inscrito. Né? Ele deve participar da partida aí. Isso. De resto... E aí eu vou me apegar com relação ao jogo naquela velha frase. O futebol é sim uma caixinha de surpresa. E foi, né? Esse jogo Santos e Palmeiras, por tudo que se apresentou. Parabéns ao Domênio, que é um dos poucos, porque eu vi muitos comentários e poucos tiveram coragem aí de dizer que o Palmeiras não jogou todo o primeiro tempo massacrando o Santos. Aliás, eu vi o Domênio e o Mauro Betti dizendo. No começo, né? Então, o Palmeiras teve 30 minutos de futebol. Sim. O jogo que eu vi. Palmeiras teve 30 minutos de futebol e fez em 30 minutos o que o Santos não fez em 60. O goleiro do Palmeiras estava para isso, lógico. Claro. Tinha que fazer isso. E como o Vanderlei já fez várias vezes. Tinha que fazer isso, fez e está lá para isso, não tem o que reclamar. E é mérito dele, incompetência dos atacantes também. Criticar o time do Santos merece crítica? Não. Se hoje o mundo todo está falando do goleiro do Palmeiras, é porque o Santos não foi tão ruim assim. Não, mas uma crítica tem que ser falada, RG. Posso terminar? Pode, fica à vontade. Nossa! A única crítica... Essa fumada aí, trouxe. A única crítica que eu gostaria de fazer ao nosso técnico é pela insistência na demora para trocar um jogador no time. Ele não tem esse tempo da sensibilidade. Não é possível que ele demore tanto para colocar o Rodrigo, não é possível que ele demore tanto para colocar o Vitor Bueno. É só isso. De novo, o Vitor Bueno jogou 10 minutos. E nesse momento... Mas aí acho que Santos, tem alguma coisa... Nesse momento que o Santos mudou... Começou. Aí a intensidade do Santos foi maior. O Santos ganhou o meio de campo do Palmeiras. E aí depois de um tempinho, o treinador do Palmeiras entendeu, mudou também, colocou mais um volante, o Thiago, lá, né, no lugar, não me lembro. Que isso aí, frigideira? Não é frigideira. Pra fritar, não. Tá fritando, eu senti uma fritura aí. Cheiro de óleo queimado aí. Cheiro de porquinho queimado. Aquele frito porquinho. Não, ninguém mais. Não tem nada de porquinho, não, Mané. Não, porquinho é que segura a tua onda na praia. Ninguém mais defendeu a contratação do Jair aqui do que eu. Então não tem essa de fritar, não. Para. E eu acho, na moral, chefe RG. Na moral, chefe, eu vejo o RG criticar o Jair Ventura, mas não vejo o RG criticar o Gabigol. O Gabigol, já no segundo tempo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ele já teve duas oportunidades de resolver o jogo e ele preferiu finalizar ao invés de tocar a bola pra quem tá entrando dentro da área. Sim. Contra o Palmeiras, esse gol que ele roubou a bola dentro da área do Palmeiras, ele resolveu chutar em cima do Jailson. Se ele rola pro meio da área, eu não sei quem tava entrando. Mas tava caralho, Diogo, não. Mas se ele rola a bola pro meio da área, o cara faz o gol sem goleiro. Esse lance é instinto de centroavante. Não, mas na moral, chefe. Esse não, mas outro lance eu concordo. Pra mim, vendo de fora, pra mim ele tá mais preocupado com os interesses pessoais dele em querer mostrar pra Inter de Milão e pra Benfica que, tipo, ele podia voltar. Então, em resumo, o que temos aí do Santos? Uma torcida que não comparece no momento decisivo, um técnico que demora a substituir e o Gabigol, um atacante problemático, egoísta. Você quer plantar crise, mas a gente já se enfrenta na final e a gente não. Então chega, né? Na final. Então chega, né? Você tá de brincadeira, chefe. Quero avisar o seu chefe. Então, quero avisar o seu chefe aqui o seguinte. Pode falar. Está, nós temos uma aposta entre Palmeiras e Santos durante o ano inteiro. Não sei se mesmo? É bom lembrar. Tá 2-0 pra mim. 2-0. Já, e se o Palmeiras vencer o próximo jogo, amigão, e se não se enfrentarem em Copa do Brasil e Libertadores, já ganha aposta. Já pode depende. Pagar a aposta agora. Você vai querer, pagar agora ou vai esperar cumprir os pênaltis, a tabela? Peraí. Se não se enfrentar na Libertadores ou na Copa do Brasil, porque vocês caíram antes, azar de vocês. Não sei. Bom, mas peraí. Mas eu ganhei, não importa. Se cair, mas a gente não sabe nem o que vai pagar ainda. Ah, não importa. Tá certo. Mas tá não, alguma coisa então, a gente mas só em dezembro. Então é isso aí. E pra amanhã, eu acho que o que ficou legal, o que mudou, é que não dá agora pra você garantir um favoritismo de um ou de outro. O favoritismo no sentido de afirmação. Claro que o Palmeiras, continua entrando e é principalmente com uma vantagem, né? Porque eu acho difícil, agora tem uma vantagem. Qual o percentual que fica aí agora? Eu acho hoje 70-30 pro Palmeiras. 70-30? Tá otimista, hein, filho? Acho que... Caraca. Não, é porque tá com 1-0 na provável, vantagem. O Palmeiras pouco, fazer um jogo mal... Pouco provável fazer um jogo mal como esse. É isso que eu falei pro Vilela hoje. Teria que o Santos teria que ter aproveitado esse segundo tempo. Teria que fazer de novo, repetir de novo. É uma atuação péssima. O que não fez durante o campeonato em dois jogos seguidos. Ao mesmo tempo, eu acho que uma grande vantagem do Santos é que o jogo é no Pacaembu, que eu acho que muda, apesar da torcida. Eu também acho. O Santos tá bem mais acostumado a jogar no Pacaembu. O Kleber aqui na live falou que é o Gabi Fome. Mano. Maluco mó fome. Olha, véio. Você pode assistir o Estádio 97 através do nosso site 97fm.com.br, tá bom? Boa. Assim como você também pode assistir através do nosso novo aplicativo. O aplicativo que está nas lojas é o logo da energia sobre o fundo do branco. E ali no aplicativo você abre e assiste lá em vídeo, estoura na tua tela, legal demais. E você também pode assistir através do facebook.com/energia97fm. Esse é o Estádio 97, continuamos com as manchetes. Mas antes, um pequeno intervalo, porque o Domênico vai falar do macro, né, Domênico? Seja bem-vindo, Macro, ao Estádio 97. Bem-vindo, Macro, aí com a gente. Olha só, se você tem um comércio pequeno, um café, uma hamburgueria, ou se quer economizar para sua casa e está procurando um parceiro de verdade, o seu parceiro é o Macro. O Macro tem tudo para ajudar você a fazer acontecer. Produtos de qualidade, grande variedade, preço baixo sempre. E não é só quem é comerciante que pode economizar no Macro. Toda a família brasileira pode comprar na quantidade que quiser. E não precisa de cadastro. E é sem burocracia. É só entrar e aproveitar as ofertas. Todos os sucos de uva integral com 50% de desconto na segunda unidade. Ofertas válidas até 27 de março. Vem aproveitar. Macro, o melhor parceiro do seu comércio e da sua família. Boa! E é isso aí. Boa. As suas participações também podem acontecer aqui no Estádio 97, não só ao vivo no 3284-7097, como também você pode mandar o seu WhatsApp. Fazer parte dos corneteiros do Estádio 97. Olha, você que é santista. Ah. Temas não faltam. Você concorda com a RG? Jair Ventura decepcionando com essa demora em substituir? Torcedor, por que não foi ao campo? E aí? Dá uma santista? Bola você pro Gabigol. E aí? Gabi Fome. Você concorda com esse apelido? Manda aí, 94-353-0150, Estádio 97, também no oferecimento de McDonald's, mano. Opa, é isso aí, Sombra. A galera saindo do trampo, o pessoal às vezes aí nem almoçou, nem teve tempo naquela correria de segunda-feira. Olha só essa baita dica, hein, rapaziada. Tá afim de arrasar com a sua fome? Então você vai pirar com as novidades do McDonald's. Chegou o novo duplo Big Taste, com duas carnes, três fatias de queijo emmental, tomate, alface e muito molho taste. É muito giga! Você que tá agora parado na 23 de maio, na Radial Leste, na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, você sabe do que eu tô falando, cara. Você fica assim até meio sem saber o que fazer, você começa a olhar pro alto, você começa a querer roer o canto do volante, você começa a mastigar aquela tampa de caneta de tanta forma que você tem, mas o McDonald's tá aí pra salvar a sua vida. Se você quiser uma outra opção, tem também o novíssimo Big Taste Chicken Bacon, que arrepia com filé de frango crisp e crocante e três fatias de bacon. É aquele sanduíche que você vai morder e vai fazer croc, croc, croc. É, rapaz, novo duplo Big Taste e novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's. Tenho certeza que eles vão arrasar com a sua fome, Sombra! Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de baterias zero quilômetro, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Também no oferecimento do Buscapé, só no Buscapé você compara e economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Manda um abraço aqui sobre o Rodrigo, claro. Fisioterapeuta, ele é São Paulino Roxo. Ah, boa. É, o fisioterapeuta. Coitado, aí, né? Gente boa demais lá. É o melhor da Zona Norte lá, não tem, tem pra ninguém, velho. O cara é gente boa, mano. Adoro massagista. Abraço, abraço. Boa, abraço, Rodrigão. Abraço, abraço. E agora? Do Estádio 97 informa. Deixa eu cumprimentar o Carilli aqui. Carilli, boa tarde. Se ele ficar putinho que não cumprimenta ele. É um carente. São Paulo 1, neném, ué. Mas quem chorou foi o outro lado. O Corinthians 0. Quarta-feira tem mais. Ah, meu Deus do céu, que alegria. E aí, Beto? Foi o dia. Opa, ô, Zé, pegou quem... leve nessa manhã. Vou falar uma coisa. Que parcial, hein? Calma aí. Boa tarde, Carilli. Olha, o seu Bento já sabe tava... É, parcial pra caramba, hein, velho? O seu Bento. Não adianta. O seu Bento esse fim de semana. Fala aí, Domingo. Olha, boa tarde, Carilli. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Carilli. Alô, Cristina. E aí, Carilli? Boa tarde, Carilli. Mas, ó, o seu Bento... O Bento aliviou porque ele sabe o desfecho. O seu Bento sabe que vai aguardar. Vocês vão tomar lá, seu trouxa. Sei. O seu Bento foi vagabundo pra fazer. Se fosse os porque o seu Bento ficou fazendo Remember no fim de semana. O seu Bento fica fazendo Remember? Não, aí fica cansado, aí fica cansado. O Bento foi pro crossfit, hein? Não. E outro detalhe. Não, o Bento ele vai pro crossfit. Detalhe pra vocês aqui. Como é que é o crossfit? Ah, crossfrit, nas festas. É, né? Os caras ficam levantando gostei, tudo, Marcelo. Esse final de semana eu fiz isso aí também. Não, peguei leve, não. O jogo vai ser pegou quarta. Leve, pegou. Não, mas não. Aí você toma um coco dos caras. Mas é placar. Mas que se engane, é placar. Se fosse o São Paulo, você tava deitando. Se fosse o São Paulo, você tava deitando. Fiz igual do Santos. Na moral, seu Bento, acho que você pegou leve, você devia ter feito. Não importa, é vitória. Também. Achei o do Santos bem fraco. Tá mal, hein, velho? Vamos reciclar. E outra, respeito, né? E outra, calma aí, velho. Vocês não estão com essa bola toda. Mas ganhamos o clássico. Chupa lá, olha lá, tá vendo? Senhora, mostrou que é ante. E outro, seu Bento. Vou te falar. Que chega eu falei isso aí na fase de classificação e volto a repetir agora. Ganhar clássico na hora de fase de grupo, aí que vale 3 pontos, é a mesma coisa que ganhar de Mirassol, ganhar de Curica, é a mesma coisa, 3 pontos do mesmo jeito. Agora é que nós separa os homens dos meninos, irmão. Tá bom. Agora é a hora que nós tem que bater na cara mesmo ganhar clássico, irmão. É isso mesmo. Ah, mas os carnistas estão aí, né? Mas azarão, mas ganhamos. Hoje foi o dia do Nenê e do Raí falar. O Nenê disse, né, que estão com esse problema que teve, que ele foi comemorar o gol lá na... Passou e deu uma olhada frente do Carilli ali e tal... Falou que estão querendo desviar o foco da vitória do tricolor. Foi muito e o Raí falou que pode, com essas declarações, criar um clima ruim pro jogo da volta lá na Arena perigoso, do Corinthians. Né? Mas é verdade, em geral, né? Começou lá com aquele, né, com fair play lá de jogar bola, ali já começou a confusão, né? Com mas o apesar, ô Motinha, que eu acho que o Aguirre, ele deveria ter cumprimentado sim o Carilli, cara, porque o Carilli, ele é um cara do bem, mano. Você vê as entrevistas do Carilli, ele é sempre um cara ponderado, inclusive aí antes dos jogos aí, ele se preocupa em mandar a escalação do Corinthians pro treinador adversário. Então, cara, eu acho que é um cara educado. Baita frescura também. Ah, foi uma baita frescura, porque o Carilli... Não, mas eu acho que o cara... O Aguirre falou que ele tava preocupado, porque ali na hora ele ficou sabendo que o Rodrigo não ia jogar. Eu vou fazer a defesa do Carilli. Vou fazer a defesa do Carilli no seguinte sentido. Às vezes a gente tá muito concentrado em alguma coisa. Eu sou uma pessoa que às vezes eu tô tão... pensando aqui nas coisas, aqui comigo mesmo, às vezes eu entro na rádio... Então você vai fazer a defesa do Aguirre, não é do Carilli. Não, fazer a defesa do Aguirre, é verdade. É, Carilli. Então, às vezes, a gente fica muito concentrado num assunto. Por exemplo, às vezes eu fico tão fechado num pensamento, em alguma coisa, às vezes eu entro na rádio, cara, pô, às vezes tem pessoas aqui do meu lado, tal, você fala assim, que nem hoje eu tava na sala, entrei aqui na sala do comercial, não sei o que lá, daí eu falei assim, Nossa, depois é que descobri, a Aline já tinha voltado. eu falei, nossa, ela é verdade, ela voltou. E depois que eu me liguei naquilo, então. E quando ele falou, não reconheci, às vezes até o fato de ter uma língua estrangeira, às vezes não é que ele não reconheceu, que ele não sabe qual é a fuça do Carilli. Quem é a pessoa, né? É que ali, na hora, ele falou assim, meu, não me toquei, que era o Carilli ali, que tava ali, etc e tal. Então, porque ele tinha acabado de saber que o Rodriguinho não ia jogar, ele mesmo falou sobre isso. Então, assim, eu acho que as pessoas devem ser educadas, se cumprimentarem, etc. Sim. E tal. Juro pra vocês, cara, que eu não acredito que o Aguirre que foi fez algo por mal. Eu achei também muita bobagem colocar isso como superdimensionar, como pauta, né? Superdimensionar esse fato. Superdimensionar esse fato, né? Acho que não teve muito a ver superdimensionar isso aí, não. Agora, do ponto de vista do futebol, eu acho que o São Paulo fez um resultado curto, muito curto, visto o retrospecto que o São Paulo tem tido jogando na casa não só do Corinthians, como de todos os adversários. Então, o São Paulo vai ter que se desdobrar, São Paulo vai ter que jogar demais, demais, em todos os sentidos, para sustentar essa vantagem. Isso é o lado negativo da coisa, que eu acho que ficou curto o resultado. O lado positivo é que eu entendo que o São Paulo, pela primeira vez, ele mostrou uma postura tática e uma firmeza como time. Mais sólido, precavido, sabendo como atacar na hora de atacar. Segundo tempo, eu acho que houve uma precaução até em excesso, mas eu compreendo. Não deveria ter recuado tanto, deveria. Fazer o segundo gol seria fundamental. Mas eu entendo, cara. Eu acho que é um início de trabalho do Aguirre. Foi a primeira vez que eu vi o São Paulo jogar um clássico. E é legal que a Globo, não sei se elas estão transmitindo com a câmera um pouco mais aberta. E você vê a equipe bem postada. Né? É o modo wide. Modo wide do videogame, que eu acho mais legal pra jogar mesmo. Falar em videogame, daqui a pouco tem notícia. Nossa, então, eu evito o modo wide, não? Então é o seguinte, ponto positivo, individualmente, gostei muito do Trellis, não sei se vocês gostaram também. Sim, demais. Porque ele foi muito brigador. Lutou muito. Ele preocupou a defesa adversária. Lisieiro foi também. Na força física, mas preocupou. Tecnicamente, o Nenê e o Lisieiro foram muito bem, no meu ponto de vista. E o Militão pela direita e o Jusilei na cabeça da área combateram bem e fizeram o seu. Agora, repito, foi um resultado curto. Eu vejo o jogo de ontem como um bom resultado, pensando num futuro para o São Paulo. A curto prazo, como resultado, foi curto. Sim. Ficou muito curto isso aí. Mesmo que o Corinthians ainda tenha os seus desfalques de Rodriguinho e Jadson, o São Paulo vai ter que jogar muito, o São Paulo vai ter que batalhar, e não vai ser fácil. Olá. E eu ainda acredito que o Corinthians, mesmo com o São Paulo, aí vai lá vem lá o pessimista, o realista, como vocês quiserem, ainda acho que, mesmo com a vantagem no 1-0, ainda vejo o Corinthians como favorito para passar a final. Então, mas na minha opinião. Perspectiva, né, chefinho, que era meio trágica, assim, todo mundo falando assim, o Corinthians é o grande favorito e tal, o São Paulo é uma zebra, vamos dizer assim, porque passou pelo São Caetano, que papapá. Não existe zebra, hein, time. Não, mas muita gente falava assim, Dudu, dos quatro que passaram, o São Paulo, todo mundo falava, que ninguém achava que o São Paulo chegaria até aqui. Mas com relação ao jogo... Desde a crise do São Paulo toda... O São Paulo foi muito bem ontem, gente. Então, foi muito bem, mas entre aspas, né, o Motinha? Eu acho que foi um jogo bastante truncado, muito em função dessa escalação que o Aguirre resolveu colocar em campo. E o Carilli também. O São Paulo começou com Petros, Jusilei e Lisieiro no meio de campo. O Corinthians começou com Ralf, Gabriel e o Maicon também. Então, cara, acho que ficou um jogo muito truncado. Aliás, bem idêntico, hein? Bem idêntico às formações. Então, mas três volantes de cada lado num clássico, cara. E principalmente pro São Paulo, que precisava fazer o resultado. No segundo tempo, cara, eu acho que o São Paulo deveria, o Aguirre, no caso, nas substituições que ele fez, ele deveria ter colocado um time um pouco mais pra frente. Na minha opinião, ele respeitou demais o Corinthians. Eu acho que o São Paulo sentou no resultado lá de 1-0, achou que tava bom. E não é bem por aí. Recuou muito, cara. Né, no segundo tempo. Então, e outro, Motinha, na semana passada eu já vinha falando aqui. Eu falei, o São Paulo tem 2 dias a mais de descanso, o Corinthians joga na quinta, o São Paulo joga na terça. E o São Paulo não se fez valer disso no segundo tempo, cara. São Paulo devia ter aproveitado. Eu achei que ele ia colocar o Diego Souza. Porque, não, mas o Diego Souza não tem condicionamento físico. O Diego Souza é uma menos. Mas no segundo tem tempo. Não, então, mas é o que eu falo. O São Paulo, no segundo tempo, deveria ter colocado a molecada pra correr pra cima do Corinthians, uma. Pra colocar o Corinthians no campo de defesa. Ah, mas botou. É que o Morato não foi bem. Não, e o Lucas Fernandes, ele ficou meio sozinho na esquerda. Mas ele manteve a formação, que nem no caso. Sim, por exemplo, manteve. Quando ele tirou o Lucas Fernandes, aliás, quando ele tirou o Marcos Guilherme pra colocar o Lucas Fernandes, na minha opinião, ele deveria ter colocado o Lucas Fernandes no lugar ou do Petros ou do Lisiero. Você coloca dois caras abertos lá na lateral e empurra o Corinthians pra trás, cara. Agora o Aguirre, ele achou que não, de repente os caras... Você chamou o Corinthians pra cima, e você, cara. Ale? Você também viu Olá. Assim? Olá. Ou você não viu nada? Você tava na sauna? Não, eu tava na sauna, mas eu não sou gay, né? É bom deixar claro. Não, imagina. Porque sauna tem conotação de ser uma coisa aí. É aquela sauna do Vanderlei, né, que eles falam. Vanderlei? É. Você já foi muito, né, Regina? Já, no Rio de Janeiro. Sauna é legal. Mas no Rio de Janeiro é mista. Termas. No Rio de Janeiro é termas. Termas, né, Regina? Sauna mista. É sauna com o palmito, né? Mas você fica nude ou você fica de sunga? Totalmente com o badalo aí. É, sauna tem que ser assim, né? São Paulo é sauna, Rio de Janeiro é termas. Termas. Tá. Termas. É, tudo bem com vocês? Não estava acompanhando o programa, tem? Muito bom. Onde você estava falando isso? Eu cheguei um pouco atrasado, mas é por um ótimo motivo. Ah, que é o seu carro. Obrigado. Não, não é o carro não, é o convidado mesmo. Ah, atrasou você o convidado? Começou bem o convidado. Convidado é sensacional, hein? Muito bom. Sensacional. Esse é monstro. Mas eu estava gravando ali para o YouTube, né? YouTuber. E aí eu já aproveitei e falei, vem que é nóis. Vem comigo. Mas você sabe que meus 25% de São Paulino pensaram o seguinte. Antes do jogo, quer ganhar o jogo de 1-0 do Corinthians e nem jogar? Aí eu assinei. Falei assim, eu vou assinar como o do meu 25% corintiano não gostou muito dessa proposta. Um pouco concordou, indecente, né? Mas o 25% de São Paulino assinou. Aí, durante o jogo, eu queria desassinar o São Paulo. Queria mais gol. Queria mais, o time encaixou, marcou, jogou com mais vontade do que é o habitual. Sim. Então, eu fiquei com essa impressão. Antes do jogo, eu queria esse 1-0, como São Paulino, e durante o jogo, eu queria um pouco mais. Mas, de qualquer forma, eu acho que... Mas você simplificou de maneira magnífica, hein? Ah, não. O sentimento do torcedor São Paulino. De fácil entendimento. Você sentiu isso? Você sentiu isso? Mas é porque eu li... Que belo exemplo que ele deu. Porra nenhuma, mas vai. Continua. Eu li o seu pensamento. Também Dilma, velho. É, você tá parecendo a Dilma, velho. Dilmênico. Não, é porque, assim, o São Paulo não tinha se encontrado ainda na temporada, não jogou com essa vontade, com essa determinação, com esse encaixe de marcação. Dentro do panorama São Paulo que aconteceu, né, tudo... Já tinha um trauma aí de não ganhar jogos importantes, jogos não ganhar aí clássico contra rivais, e aí o que a gente viu em campo foi diferente, né? Então, por isso que eu gostei do 1-0 antes, mas depois eu queria... Ficou com aquele gostinho de quero mais. Dá pra ser mais. Caneta cor-de-rosa é uma tendência ou é um gosto? Eu acho que depois dos 40 virou uma necessidade. Até. Ô, Sombra, eu acho que o São Paulo Futebol Clube, cara, tinha que pegar esse lance aí do gol do São Paulo, enviar pro Comitê Olímpico Brasileiro ou então pro COI, cara. Porque, na moral, cara, eu acho que o Trellis aí, ele bateu o recorde mundial dos 100 metros rasos. Não tem o Usain Bolt. Não, agora é o Usain Trellis. E o Usain Trellis. Meu Deus do céu. E a Zion Bolt. E olha que ele levou uma cotovelada, hein, do Henrique. E o árbitro que vê sangue, que costuma dar pênaltis e expulsar jogadores quando vê sangue. Dessa vez esqueceu, né? E outro, mas peraí, essa situação aí, ó, peraí, são situações distintas, hein, gente? O lance do Henrique, quando ele sobe com o Trellis aí, eu respeito o ponto de vista de quem quiser discordar aí também, mas a leitura que eu faço desse lance é uma jogada aí ocasional. É uma jogada aí que acontece naturalmente dentro da partida. Todo zagueiro, ele sobe com aquele braço aberto pra tentar, inclusive, ganhar espaço no ar ali, mediante a presença do centroavante. Eu não vi ali maldade do zagueiro Henrique pra dar uma cotovelada ali ou um soco intencional no Trellis. Por mais que tenha batido o braço ali e tenha saído sangue, é um lance ocasional dentro da partida. Agora, comparar aquele lance lá com a solada que o Jailson deu no René Júnior, ser simplista demais pra não falar prego que não enxerga não é futebol. Isso. Bom, então é pode me chamar de prego que não vê futebol, não tem problema. Arrancou sangue. Quando ele viu sangue, ele deu pênalti. Ele deu cartão, deu pênalti. Ele viu sangue. O que eu acho que tá errado. Ele justificou com isso, ele justificou, então, mas na verdade que... a televisão não ajudou ele. Peraí, vocês chegaram a ver a declaração do Klaus naquele momento lá? O Klaus, ele é enfático na hora de falar a respeito daquele lance do Jailson. Ele fala, eu tive dúvida na hora do choque. Falou, eu tive dúvida na hora do choque. Quando depois que terminou a jogada, eu fui lá perto do René Júnior e vi o hematoma na perna dele, eu concluí que houve a falta ali do Jailson em cima do jogador do Corinthians. Ou seja, ele, no primeiro momento ele fala, eu tive dúvida e mandei o jogo seguir. Então, agora, claro, o pênalti não tem vantagem, eu concordo. O árbitro errou naquele momento e deveria ter dado o pênalti de cara. Mas agora falar que aquele lance do Henrique, eu até respeito quem disser, acho que foi pênalti porque subiu com o braço daquele jeito. Sim. Ali e tá assumindo o risco. Mas eu não acho que tenha sido intencional, como muitas pessoas estão falando. Mano, mas você tem dúvida se fosse lá em Itaquera, ele não daria pênalti? Olha, imagina, mano. O Corinthians já teve lances aí. Para, gente. O Corinthians já teve lances aí contra ele próprio, dentro da Arena Corinthians, esse ano, propriamente no Campeonato Paulista, que não foram marcados também. Nesse lance especificamente, eu não vi pênalti, não. Mas eu continuo discordando da justificativa que ele deu no jogo do Palmeiras. Sim. Ah, peraí, eu fiquei na dúvida. Quando eu vi o sangue. Ah, então, porque acertou? Peraí. Dois jogadores, um jogador, ele pode realmente ter um ferimento na perna e se machucar, e não necessariamente ser atingido de forma proposital. Ontem o mano achou que não foi falta, saiu sangue. É. Então ele não pode deduzir de sangue ser falta. Eu acho que ninguém pode deduzir que foi falta. O Militão deu a cabeçada no Sid Clay. O Militão deu a cabeçada no Sid Clay e foi um lance de jogo. Então, ninguém pode deduzir que uma jogada ela foi falta ou não porque viu sangue. Claro que sim. Nem porque viu a perna ou a cabeça de alguém machucada. Ele tá falando da justificativa dele, mano. Eu tô falando que assim, eu não concordo com a justificativa que ele deu lá naquele Palmeiras e Corinthians. Entendeu? Eu não concordo com essa história de dizer assim, foi pênalti? Sim. Pra mim foi. Sabe o que acontece? Ele não... Foi pênalti, o do Jailson. Foi. Mas eu não concordo dele achar que... Porque viu sangue e a perna machucada, foi pênalti. Aí foi delicto, né? Pode haver um encontrão, um machucar e o outro não, e nem por isso ser pênalti. Exatamente. É. Mas Sombra, ali ficou muito claro, né? Ali, é só pra... Óbvio, né? Você sabe o que eu acho? Você sabe que eu acho? Que os juízes, eles têm... A gente às vezes fala de jogador que tem limitação. A gente fala muitas vezes, né? Puta, olha esse cara, que limitado, não sabe o que faz, não sei o que lá. Tipo gente, nota, assim. Pra mim, juiz é apenas um jogador. Obrigado, que em determinado momento da vida, ele escolheu seguir esse caminho. Pra mim, é o mesmo nível intelectual de jogador de futebol, só que escolheu apitar. Ser juiz. Escolheu ser juiz. Então, pra mim, não é porque ele tá vestido de preto que ele é inteligente, que ele é sensacional, que ele pode ser amanhã o Stephen Hawking da arbitragem. Você entendeu? Exatamente. De jeito nenhum. Acho que tem cada coisa que... Meu, às vezes você vai conversar com esses caras aí, meu Deus do céu. Verdade. Uma vez eu tava numa festa de aniversário de um ex-funcionário da rádio, tinha um cara lá que... Mais de 10 anos. O cara que ele tava, acho que, pitando terceira divisão. Meu Deus, o cara conversando, você fala, não é possível. Não é possível. O que o Soma quis dizer assim, resumindo, o juiz é um cara que tentou jogar no time do coração, o Corinthians não conseguiu. Aí chupa, mano. Olha, traz muita fralda aí, ó. Eu tô urinando na casa. Vai botar fralda então. Deixa ele falar da naba. Fala da naba aí, mano. Fala da naba, trouxa. Vamos passar aqui as informações segunda-feira do Corinthians. Primeiro, né? O Fagner, Romero e Balbuena oficialmente estarão em campo. Né, outro que também. Não precisa, Bento, não precisa. Vai tomar escovada. Outro que também não estará em campo, já Joaquim Grava vetou, é Jadson. Jadson, eu gosto. Eu acho que só o Cleison. O Rodriguinho também não vai ter. O Cleison. Rodriguinho é dúvida ainda. O Rodriguinho. Mas e mais certeza mesmo é o Cleison que deve ir pro jogo. Rodriguinho já treinou também até deve hoje. Ficar fora. É isso aí, mano. Segunda-feira do Corinthians. Nossa. Fala da naba, olha, trouxa. Bento, vamos lá, por partes. Primeiro, com relação à atuação do Corinthians ontem. Pífia, patética, principalmente no primeiro tempo. Deve-se também ao fato, a gente tem que pontuar, dos desfalques que o time do Corinthians teve. Sim. O Corinthians, ele tinha ali 6 jogadores ali que estavam desfalcando o time da equipe titular, sem contar aí o René Júnior. O Corinthians, ele perdeu aquela linha de 4 jogadores ali que compõem o meio-campo pra frente. Que é composta ali pelo Romero, pelo Jadson, pelo Rodriguinho e pelo Cleison. Esses 4 já não jogaram. Somados com os 2 lá de trás, o Fagner e o Balbuena, já são desfalques consideráveis. E eu não estou computando aí nessa conta aí o René Júnior, que é um cara que também estava jogando bem até sair do time por lesão. Então, é natural que um time que tenha esses desfalques aí, sem contar que não tem peças de reposição à altura para todos esses setores... É complicado. Por exemplo, o René Júnior é o único cara que eu não lamento a ausência, porque entrou o Maicon e o Maicon ele vinha fazendo boas partidas, apesar de não ter jogado bem ontem também, assim como boa parte do time. Acho sim que o Corinthians ele perde muito em termos de favoritismo para a próxima quarta-feira, com a ausência do Rodriguinho, que eu acho que tem que fazer um esforço de outro mundo, se possível, para poder entrar em campo, porque o Corinthians ele depende demais da experiência de jogadores como o Jadson, que já está descartado do jogo, do Rodriguinho, tá certo? Então, esse tipo de jogador ele precisa estar em campo, velho. Mesmo meia bomba, sabe? Meio para lá do que para cá, precisa estar em campo. Precisa estar em campo, precisa colaborar. Essa é a hora do sacrifício. Correr, essa é a hora de dar um pouco mais. Como diria o Nelson Mandela. Ei. O bom soldado não escolhe a guerra. Mas aí o problema... Dado o cara entrar pra jogar e se machucar logo de cara, que você Domenico, vai perder o cara Domenico, durante 6 meses, e aí? Morfina, irmão. Morfina, o cara nem sente. Tá louco. Você amputa a perna do cara durante o jogo, o cara nem sente. Eu fico triste. Mas o negócio é o seguinte... O Mano já tava com o prêmio na mão. O prêmio Acesp na mão, melhor comentarista. O cara tava aquele... O vencedor é... Pro jogador. O cara tava assim, o vencedor é... Mamãe. Não, mas é a verdade. Morfina à parte, quando é que o Mandela disse isso? foi num momento de crise lá, Ridicone. Tava se divorciando e tava meio nervoso, ele mandou uma dessa. O negócio é o seguinte. Então, alguns jogadores do Corinthians, até pela imaturidade, sentiram o jogo, cara. O Mantuan sentiu o jogo. Ué, não é você bom? Via lá... Eu acho ele bom jogador, é um jogador promissor, mas ele errou na hora do gol. Assim como o Gabriel, que é um cara que eu defendo bastante também, errou na hora de fazer a falta. Gabriel, né? Você pega lá, o Gabriel, na hora que ele saiu no mano a mano com o Trellis aí, que ele começou a correr atrás do jogador, era pra ter dado o tranco no jogador e derrubado o cara fora só da assim área. Pra parar mesmo, filho. Mas tinha que ser, a falta é o recurso do jogo. E o Santrelli. Tinha que derrubar o cara. Aí, por exemplo, o Sid Clay, que também na hora do gol, na hora que o Cássio faz a defesa, há quem entenda que o Cássio falhou no gol do São Paulo. Eu não acho, ele defendeu uma bola. Também acho que não. Defendeu uma bola, queimar roupa ali, que ele espalmou pra onde deu. Também acho que não. E no rebote, não. Quando o Nenê vai concluir, o Sid Clay acaba escorregando também e perde ali o tempo para tentar tirar a bola. Então, se o Sid Clay talvez não tivesse escorregado, ele poderia talvez dividir aquela bola com o Nenê e impedir o gol do São Paulo. Mas, enfim, não dá para ficar chorando, não. O Corinthians ele tem que trabalhar para quarta-feira, fazer algo melhor do que fez ontem. O que eu reclamo não é da derrota em si, porque pelos desfalques que o Corinthians teve, era natural até que não tivesse um resultado tão bom assim. Eu reclamo da postura dentro de campo. O time do Corinthians no primeiro tempo, um time apático, submisso, que rifava a bola, deixava a bola no pé do São Paulo. Uma vez o Guardiola falou uma frase que eu acho extremamente interessante. Falou também? E aí não falou, essa aí é verdadeira, RG. Essa aí é verdadeira. Ele falou, a melhor forma de eu me defender e não tomar o gol é a bola permanecer no meu pé. E quando você fala isso, mas é fácil permanecer no pé do Barcelona, que tem lá Rakitic, tem Paulinho, tem Iniesta, né, tem o Messi, enfim... Tem todos os caras lá, Soares, você escolhe quem você quiser lá. É um esquadrão? É sim um esquadrão. Mas o time do Corinthians ontem, ele não fez questão nenhuma em ficar com a bola no pé no primeiro tempo. Por mais que a posse de bola da televisão mostrasse que era um jogo equilibrado, não era. Porque quem propunha o jogo era o time de São Paulo. Que ia pra cima tentar alguma coisa, mesmo sem ter lá grande criatividade, sem levar tanto perigo assim, era o time de São Paulo, que sempre frequentava a intermediária do time do Corinthians. Então, eu penso que o Corinthians ele pode sim... Mesmo quando tiver aí os seus desfalques, mesmo quando tiver numa situação adversa, tocar melhor a bola, permanecer com a bola no pé, que é isso que faz com que você não tome gol. Quando a bola tá no teu pé, você não corre risco, cara. Você não corre risco. O Corinthians rifou demais a bola no primeiro tempo. No segundo tempo, a postura mudou. O Corinthians passou a tocar melhor a bola, tanto é que começou a melhorar no jogo. Não é que criou grandes chances, porque o único chute que o Corinthians deu na partida foi com 33 do segundo tempo, um chute do Matheus Vital. É muito pouco. É muito pouco. Você acha que ficou barato pro Corinthians, mano? Eu acho que ficou. Não é que ficou barato pro Corinthians, ô Motinha. Fica barato, por exemplo, eu coloco a situação do Palmeiras contra o Santos. Isso sim é ficar barato, porque o Santos criou e quem defendeu tudo foi o Jailson. O Cássio ele não fez grandes defesas. Não ficou barato pro Corinthians porque o São Paulo não ameaçou demais o Corinthians. Eu acho que o resultado foi ruim é pro São Paulo, que não soube aproveitar uma boa chance que teve de pegar um Corinthians extremamente desfalcado e desconfigurado pra tentar fazer uma vantagem maior. O Corinthians ele não sofreu o que o Palmeiras sofreu no dia anterior. O São Paulo ele teve talvez a única boa chance e clara de gol, foi essa que aconteceu no gol. Agora por falar aí no fato polêmico da partida, vamos lá. O Carilli. Ai, o cara não me deu a mão. Cara, primeiro, se o Aguirre não quisesse dar a mão por opção, é um direito que lhe cabe também. Tem que parar com essa frescura. Isso mostra que o Carille tava ali num momento, sei lá, desestabilizado. Tava, né, porque mano? Porque ele foi ali pro intervalo, ele retornou do intervalo, tava, ele foi lá conversar com o árbitro, né? O árbitro foi lá... Não, mas naquele momento do Nenê ali, são coisas que acontecem dentro da partida, Motinha. É, não vou nem colocar esse lance aí, já vou falar até do gol do Nenê, comemoração. Não, já vou falar da comemoração pra terminar primeiro o assunto Carille e aí eu já falo do Nenê. É, com relação aí ao Carille, quando ele volta do intervalo, o árbitro chama ele, chama o Aguirre, pra conversar a respeito de reclamações, coisas do tipo. O Carille vai lá e chamou o Aguirre e fala, você não me cumprimentou, eu fiquei chateado. Aí o Aguirre dá a versão dele dos fatos ali, inclusive, tipo, não te vi, não sei o quê, enfim. E o Carille não engole isso, ele ficou mastigando isso o segundo tempo inteiro. Ridículo, cara, ridículo. Parece aquele moleque na escola, ai mãe, o Lucas Fernandes de Almeida não quer ser meu amiguinho. Ah, vá pro inferno, velho, vá pro inferno. A leitura que eu fiz disso daí, Sombra, é que o Carille, sendo um cara experiente como é, ele arrumou qualquer desculpa pra tirar o foco. Sim. Porque o time do Corinthians tá cheio de moleque. É a escola Tite, né, mano? Pedrinho, você tinha lá Matheus Vital, Maicon, uma série de garotos. Se você pega aí e deixa no gelo o que aconteceu durante o jogo, a gente já tá discutindo aqui hoje só o que foi apresentado dentro de campo. Lógico. E a gente já tá descendo a guasca no time do Corinthians. Pô, mas esse time, será que é confiável? Será que não é? Tem elenco pra substituir os titulares que porventura não puderem jogar? A gente já tá falando disso. Agora, quando cria-se um fato polêmico como esse, a gente começa a falar a respeito de comportamento de técnico fora do gramado. É, com relação a isso, a leitura que eu fiz foi essa, né? pela experiência do Carille. É que eu acho que a desculpa é muito furada. Ai, não me cumprimentou, fiquei putinho. Tá errado, já que ele quis criar essa polêmica, eu tenho que debater em cima dela. Apesar de achar que ele tentou tirar o foco ali pra gente falar disso e não falar da partida do Corinthians, que foi péssima, foi ridículo. Foi um factoide, né, mano? Então, com relação a isso, Mota, só do Carille, é o Luxemburgo, não concordo. Acho que o Luxemburgo é um cara que era especialista em fazer isso, ele tirava o foco lá, morreu a rainha da Inglaterra, ele inventava qualquer polêmica aqui pra abafar o velório da véia pra falar da polêmica aqui. Então, aconteceu isso com o Corinthians. Inflama os jogadores, né, mano? Inflama os jogadores. Mas é que tá, ô Motinha, esse tipo de inflamação é ruim no meu ponto de vista. Ué, se você pilha demais no time... Os Corinthians compraram isso. Não, mas é isso que eu tô falando. Os jogadores do Corinthians compraram. Se você pilha um time, Motinha, de jogadores experientes, como o Jadson, o Rodriguinho, o Emerson Sheik, Ralf, é um tipo de pilha. Quando você pilha um time de garotos ali, como Mantuan, como o Pedrinho, como o Matheus Vital, como outros jogadores também, os caras começam a se perder e descem a porrada em todo mundo. Lembra aquele pega-pega-pega do Jair Pissarno pro Roger lá contra o River Plate? Geninho. Eu lembro muito bem. Geninho, foi inesquecível. Então, é uma situação que você precisa saber lidar. Até com a pressão que você coloca dentro do teu time. Porque quando você pilha de maneira positiva, todo treinador, quando ele vai usar essa pilha pra cima de alguém, ele tenta fazer isso de forma positiva, porque ele não quer um jogador expulso, mas você tem que saber quem você tá pilhando. Se você pilha um cara igual o Felipe Melo, você tá lascado. A chance de você tomar na tarraqueta é muito grande. Mas é verdade, você precisa saber de quem você... É perigoso. Não, mas é verdade, Mota. Você precisa saber dosar a pilha que você põe dentro da partida e em quem você põe. Porque chega até a ser irresponsabilidade por parte do treinador. Agora, com relação ao gol do São Paulo, ai, porque o Nenê fez o gol e ele tinha discutido comigo, ele foi na frente do meu banco, aí outros jogadores vieram também, o Reinaldo, o Militão, começaram a morder o símbolo, não sei o quê. Uma baita de uma frescura. Nossa, o futebol tá com muito mimimi, cara. O futebol, daqui a pouco, o cara vai fazer gol e vai ter que falar, ô, desculpa aí, marquei um gol. Véio, detalhe, vai pra torcida do São Paulo, né, mano? Só a torcida do São Paulo, na casa do São Paulo... Não, mas ô Mota, pode ter sido, da mesma forma, porque eu não sou incoerente, da mesma forma que eu falei que o Romero foi lá pra parar o jogo contra o Santos, quando ele deu aquele carrinho na frente do banco do Santos lá e arrumou aquele quiprocó todo, eu falei, faz parte do pacote clássico? Faz parte. Eu falo a mesma coisa da atitude do Nenê. Se o Corinthians quiser realmente retribuir a provocação, que faça um gol na arena e vá comemorar na frente do banco do São Paulo também. Que ganha a classificação, Carille. E aí você se apresenta pro Aguirre e fala, prazer, você não me cumprimentou, eu sou o Carille. Aí você coloca lá o cara do telão que foi recontratado, coloca lá, põe mais uma na conta aí, mais uma eliminação, faz o diabo a quatro, mas responde em campo. É muito mimimi, mano. É isso que eu tô falando. É muito chilique. O futebol tá uma grande merda, cara. Uma grande merda. E aí eu ouvi ontem também jornalistas falando, olha, porque essa atitude do Nenê pode ser um estopim pra uma batalha batalha campal, mano. Velho. Um cara que tem um microfone na mão. Um cara que, teoricamente, tem que zelar pelo esporte, falar com uma atitude babaca de comemorar um gol. E não é nenhuma provocação, porque se o cara tivesse feito um gesto obsceno pro banco do Corinthians, é uma coisa. Ir lá comemorar na frente, velho, vamos parar de frescura, hein, velho. Futebol respira, hein. Se você ouvir um jornalista, o errado é você. Não, mas ô Ale, se você tá... Não, mas peraí. Não é isso, gente. Você discorda? Se a gente tá acompanhando uma partida, pode ser no rádio ou na televisão, quem vai estar falando ali é um comentarista, um jornalista, um repórter. Sim. A gente tem que estar ouvindo o que tá sendo dito. Infelizmente, é essa a real. A gente tem que combater esse tipo de opinião, Ale. Eu acho até importante a gente ouvir pra gente poder contrariar. Porque o Estádio 97, ele tem realmente aí... Não vou dizer que são todos jornalistas, mas... Tem uma meia dúzia aí de cara que tá hoje numa vala comum, um cara que hoje talvez aí esteja praticamente enterrado, e ele depende do Estádio 97 para ser exumado e sair da cova, do sarcófago. Murra! Pois é. Murra, né? Então depende de declarações como essa que eu acabei de dar, para poder descer o pau. Eu quero que se lixe. Eu quero que o seu tchoba pegue fogo. Ô, mano, mas pra babaca, você fala, não, só pra concluir, Motinha. Só pra concluir, então, esse tipo de imbecil que critica declarações como a minha, que eu acabei de dar agora, eu prefiro ser um cara autêntico e que saiba o que é o futebol, do que ficar com esse discursinho hipócrita, demagogo e imbecil que vocês praticam aí na mídia. Eu não sei quem é, mas porque o futebol, ô Domênico, não é direcionado pra um só, não. Se fosse só pra um, eu ainda criticava o imbecil. Mas tem uma série de jornalistas... Então. Pois é, porque hoje em dia, infelizmente, o futebol tá contaminado com esses seres aí que acham que são os ombudsman do jornalismo, verdade, achando que inventaram a bola. Eu quero que o rabo deles pegue fogo. O Estádio 97, ele tem o perfil mesmo aí de torcedor, tá certo? O Estádio 97, ele tem aí o futebol raiz correndo na veia e correndo nas ondas do rádio. Se o cara não gosta, ninguém é obrigado a ouvir nosso programa. O nosso programa é líder de audiência, porque os torcedores gostam desse nosso discurso. Não é daquele papinho professoral do 4-2-1-1. Vá pro inferno. Vai, vá pro inferno. Você, o torcedor se identifica com a gente por causa desse nosso discurso. Mano, demais, velho. Mano, deu uma deitada. Não, não vai, mano. Parabéns, mano. Parabéns. Ó, da imprensa Galinácia, o mano foi o único que falou certo. Galinácia é o seu fiosco aí, seu mano. Chupa do teu hoje cabão. Eles estavam tudo uma pilha. Tava. Parecia uma bobagem, cara. Bobagem. Tudo puto. É uma vergonha. O Aguirre. Nossa, mau caráter. Legal, bota. Ah, coisa de idiota. Legal, já foi isso aí. Já foi. Agora vamos falar de obra. Você, por exemplo, RG. Sim. Você já fez muita obra na sua casa, no seu sítio? Tenho feito. Então, RG, seja lá qual for o tamanho do problema que você encontrar pela frente, fique tranquilo, porque com a Manco não tem complicação. Só a Manco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra. É só escolher a Manco, presente nas lojas mais próximas de você. A Manco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Manco? Tá fácil! A Manco! E lembrando que agora tá acontecendo uma ação da Manco do Estádio 97 na Alameda Araguaia, número 1801, em Alphaville, no estacionamento da Sodimac, tá bom? Alameda Araguaia, 1801. Passe por lá, nosso Tetinha tá te esperando até 7h30. Os 10 primeiros que chegarem por lá ganham bonés do Estádio 97 Vista Aérea. E também podem conferir as promoções e ficar sabendo também por que a Manco facilita qualquer obra. Alameda Araguaia, 1801, no Tamboré, Alphaville. Passe por lá, o Tetinha... Já vai entrar ao vivo com vocês, direto da Amanco, lá, ou melhor, da Sodimac, tá bom? Boa. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Olha, e hoje começam as inscrições para essa grande promoção. No futebol, o que mais tem é o quase. Porque todo frango quase é defesa. Gol! Porque todo bicão do atacante quase é gol. O que eu faço com a bola? Ele bateu para fora! E todo campeonato tem campeão e é quase campeão também, né? Então nada mais lógico do que homenagear o ano que quase foi Copa. Está no ar o maior campeonato mundial de futebol de videogame de uma rádio em todo o município do mundo. Começa a decisão. É a Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Minha mãe do céu. Fala sobre na Copa 97,7, vale tudo? Ah, Dodô, na hora da vitória vale tudo, só não vale. Vale tudo sim. Pra concorrer a uma vaga, ligue no Estádio 97 e diga: Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Na trave! No dia 10 de abril acontecerá o sorteio dos participantes e das chaves. E no dia 21 de abril, os jogadores vão honrar a camisa na Live Arena, definindo o maior campeão de sofá da Copa que nunca existiu, que vai ganhar um PlayStation 4 e uma TV novinha. Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Energia. É isso aí, o ano que quase foi Copa virou Copa no Estádio 97. É a nossa Copa, o ano que quase foi Copa. Copa 97,7. Então, a partir de hoje, aqueles que entrarem no ar e disserem Copa 97,7, o ano que quase foi Copa, já estão inscritos para o sorteio das seleções do dia 10. Do dia 10. Boa. No dia 10 de abril nós vamos fazer o programa, o sorteio. Então, para cada inscrito, uma seleção. Legal. Tá certo? Boa. Para cada inscrito, uma seleção. E no dia 21 de abril, os jogadores sorteados vão honrar a camisa na Live Arena. Vai ser um sabadão, nossa, gostoso, nossa, bacana. Definindo o maior campeão de sofá da Copa que nunca existiu. Boa. Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Quase. E o campeão vai ganhar um PlayStation 4 e uma TV de 40 polegadas. Novinha, novinha. Obrigado, só que aí não é não, quase, não aí vai ganhar mesmo. Aí vai ganhar mesmo. Então quem entrar no ar vai dizer... Dizendo, Copa 97,7, o ano que quase foi Copa, já tá inscrito pro sorteio, dia 10 a gente sorteia, boa, tá bom? Boa! Beleza? Obrigado. Você, beleza, você estará inscrito pro sorteio, não significa que você já está inscrito para jogar a Copa. É. Aí, lógico, se nós tivermos 27 vagas, porque se não me engano teremos 5 componentes do estádio jogando, são 32 seleções. Mota, 32 menos 5. Correga um, vai dois. Oi. Oito. Oito? Que oito? Oito? Ainda ele demorou pra responder. 27, ah, 27. 27. Oito. Então nós teremos 27 vagas. E sortearemos mais 4, que são jogadores que vão ficar de stand-by, suplentes pra eventual stand-by ausência stand-by de algum participante. Certo. Tá bom? É isso aí. Aí o que vai ter, o que vai ter de Jean esperando o Sidão se machucar pra poder jogar essa Será? O cara desligando, tira na pilha do controle do outro. Estádio 97 também tem oferecimento de Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon. Os maiores sanduíches do McDonald's para arrasar a sua fome. E hoje tem convidado, estamos recebendo um cara que é sensacional. Enfim, já teve de manhã aqui no Morde a Sopra, não é isso, Domênico? Esteve, foi um dos melhores programas que nós tivemos. Foi o melhor. Fala isso pra todo mundo, né? Não, safada. Não. Foi o melhor. Que eu isso? Tá você é safada, do Dodô. É safada mesmo. Você tá falando assim, olha, você dá sorte que esse celular custa caro. Ele tem um celular que custa caro. Foi desumilde agora. Foi desumilde. Fui mesmo, quero que você se dane. Mas tá certo, Domênico. Chupa aí, trouxa. Eu trabalho que nem um desgraçado e eu mereço ter. É isso aí. Trouxa. Quantos casamentos você faz? Isso aqui é caro também, né? É caro, caro, caro. Quantos casamentos você tem? Uns 3 mil. Jogo moto, não vale nada. Mas vamos fazer aí, Motinho. Mas gosta de mim, né? Mas não vale nada, mas Motinha, o convidado é bom, bom, bom, bom, pra caramba. Bom. O cara é bom de rima, o cara é bom pra caramba, velho. É isso aí. Nós estamos recebendo o artista, o cantor, o rimador. Ele é rapper, ele é tudo. É o Fábio Brasa. Valeu, rapaziada. Obrigado. Obrigado pelo convite, já estivemos lá junto, né, Domênico? É verdade. Mas aqui, Estádio 97, desde criancinha. É a primeira vez, né, que você vem aqui, né? Primeira vez. Aliás, ô Brasa, conta aquela história que você contou aqui, que você, lá do Rogério Ceni como treinador. Foi muito legal, ele tava se apresentando, não foi isso aí? Essa aquela história que eu fiz rima lá pro jogador. Você fez rima brincando com o Isso, Cup. Isso. Como é que é? Conta então, essa aí, eu lá na Flórida Cup, o Rogério tinha acabado de assumir, né? Tava lá. Aí eu tinha já feito o poema pra ele, tava parceiro dele, né? Parceiros de nariz. Não ia falar nada. Aí, é um belo nariz. Nossa, aí eu falei, ô Rogério, eu queria fazer uma rima aí pro time, brincando com a rapaziada. Uhum. Tava lá num restaurante lá. Mas eu preciso saber os apelidos, né? Aí ele, peraí que eu vou chamar o roupeiro. Aí chamou o roupeiro. O roupeiro aí, é o melhor pra saber. Aí o roupeiro, né, veio denunciando. Sabe, né, tudo. O Cueva, Maria Gadu. Aí foi. O Elton Ney, era o Murilo Couto, Elton Ney. Aí ele falou, o Breno é o isqueirinho. O isqueirinho? Nossa senhora! Eu falei, mas pode zoar? Pode zoar, falou, sim? Pode, não, ele... É de leva boa, de boa. Certeza, tá. Ele não fica queimado com isso. Aí eu fui começar a rir, mas eu já meti. Pra quem não me conhece, prazer, Fábio Braza, não sou o Breno, mas vim pra botar fogo na casa. As caras... Sensacional. É louco. Aí você foi zoando todo mundo. Foi todo zoando. Mundo, e na hora do Rogério? Não, é do Rogério, eu elogiei. Puxa saco, hein, Brasil? Agora medo, eu vou falar, né, sério. Não, tá zoando todo mundo, mas agora eu vou falar patrão, sério. Não, né, o patrão. Todos tiveram goleiro, só nós tivemos Rogério. Puxa saco. Ô, Brasa, mas eu tava vendo um pouco da sua história. Quem te colocou aí, te induziu a seguir por esse ramo artístico, né? Foi o seu avô, seu palmeirense avô, muito conhecido, por sinal. Não, meu avô era flamenguista, palmeirense é o meu pai. Ah, o seu pai? Papai. Normal, o meu avô, ele era poeta. Então ele me, desde cedo, me influenciou pela poesia e pelo samba. Ele gostava muito de samba. E cantava o hino do Flamengo, me ensinava. O hino mais bonito é o do Flamengo. Ele e o meu pai tentou também me deixar palmeirense, comprou camisa, me levou no estádio. Eu cheguei a entrar com um Oséias em campo. Putz, olha, vida, por isso você não virou palmeirense. Ah, aí não dá, né? Você entrou naquele jogo que ele fez o gol medo, contra o Oséias? O Oséias, ele era caneludo, mas ele fazia gol, hein? Mas aí ele olhava no time. Ele fazia até gol contra, bonito. É verdade. Né, mano? Verdade, mano, aquela cabeçada foi histórica. Mas o teu avô é um dos maiores expoentes da poesia, isso? Ronaldo Azevedo? Da poesia concreta, um dos expoentes que a única poesia de vanguarda, se não me engano, ou a primeira poesia de vanguarda que veio do Brasil, né? Poesia concreta, então. Agora, ô Brasa, você tem muita facilidade de rimar, né? Assim, você vem, você lê muito, como é que é? Conta pra nós como é que é. Bastante. Desde pequeno eu leio muito, escuto muita música, né? Então, e sempre prestei atenção na rima, né? Não na melodia. Eu ficava ligado na letra, na rima, tentava copiar, ficava improvisando. Então foi algo natural, mas meu sonho era ser jogador. E aí... Eu... Você jogava a bola? Chegou a jogar? Cheguei a jogar 2 anos na base do Palmeiras, dos 14 aos 16 anos. E aí não vingou? Não vinguei, mas fiquei bom na rima e na zoeira. Ficou lá. Bem na zoeira. Os jogadores é tudo zoeiro. E aí eu não jogava, ficava no banco, ficava zoando no vestiário. Eu animava a rapaziada em rima. Sensacional. Como que é o seu show? Você já vai pro show... Você faz um show, certo? Certo. Como que é a sua apresentação? Por exemplo, você pede pra plateia, temas... Então, eu tenho o meu álbum de música, eu tenho também meu trabalho musical, onde eu faço rap. Aí no meu trabalho musical, eu costumo falar de outros assuntos, aqui, né? Assuntos até mais sérios, né? Questionando, enfim, aquele teor que o rap tem. Sim. Também de questionar, de fazer o ouvinte pensar, né? Mas quando eu falo de futebol, eu costumo brincar mais, então eu tenho esse... No show eu canto, faço improviso também, peço assunto pra plateia também, e canto minhas músicas, ou faço eventos corporativos e coisa assim, né? Que aí é mais pra brincar, né? E ele tem uma batalha, né, que ele fala que é uma batalha entre, por exemplo, Corinthians e São Paulo, ou até de jogador, né, de Cristiano Ronaldo contra o Messi. Isso aí viralizou, você tem ideia do número de views? A do Cristiano Ronaldo e Messi, acho que é a que mais tem view, acho que tá em 12 milhões. Caraca, né? Velho! No YouTube. Oh, 12 milhões é bastante, essa cara. Essa aí foi longe, cara, foi longe. Ô, Brasa, me conta uma coisa. Tava perguntando pra ele, Dudu, sim, te cortando mais uma vez, que é sempre uma delícia. Um prazer. Você cortou, você fatiou, Domênio. Você fatiou. Maravilhoso. Fatiar é a palavra hoje. Porque em dia, deve, né, ser difícil, que nem ele fez, rima, sem estar escrito nada, né, na cabeça dele. Não só pro Rogério Ceni, mas fez pro Ronaldinho Gaúcho, pro Ronaldo Fenômeno. Já pensou cara a cara com os caras? Bora. Foi legal. Falando, foi, né? Tá lá no YouTube, pra todos tudo esses tá lá caras mesmo, aí. Tá lá. Esses... Do Ronaldinho eu fiz duas. Tem duas homenagens. E essa do Messi, do Cristiano Ronaldo, você tem um trechinho pra fazer pra gente? Vamos ver se eu lembro. Eu representei o Messi, né? Vamos ver se eu lembro o Messi zoando o Cristiano. Ah. Eu brinco com a bola, você brinca na orelha. Enquanto eu faço uma ria, você faz a sobrancelha. Eu vou em festa de título, você em festa de gala. Eu meto gol, CR7, só mete a mala. Ronaldo se cala, seu narcisista. Eu sou talento nato, você não passa de um velocista. Como jogador, és um ótimo modelo. Fica só olhando no telão e ajeitando o cabelo. Gasta dinheiro com gel e aplique, ai que chique. E quando não te passo a bola, você dá chilique. Aí como é que é? Pensando bem, o melhor do mundo é o Cristiano. Isso levando em conta que o Messi não é humano. Sensacional, hein? Muito bom. Demais. Fábio Braza ao vivo no estádio 97, hein? É, Braza, Fábio Braza, o garoto que arrasa. Olá. Olá, olha ele. Ó, vamos fazer um duelo daqui a pouco. Duelo, hein? Vamos lá. Ô, Braza, quem que você se inspirou pra começar a fazer rap? Os primeiros que eu escutei foram Racionais, MCs e o Mano Gabriel Brown. Pensador. E os caras, você já conheceu os caras tudo? O do Racionais, o Ed Rock. O Ed Rock? O Mano Brown ainda não, tava não. Até falando pro Ale. E o Gabriel sim, conheci, fiz rima com ele de improviso num show. Gabriel tal. É mestre também. Agora é engraçado, são poucos os brancos que fazem rap, né? Você, o Gabriel, você conta no o dedo. O Eminem. Né? É, não, poucos. Tô falando de brasileiros, né? Ah, mas o Eminem tudo bem. Dá uma segurada. Ah, o Eminem não é brasileiro? Não, é que eu saiba não, né? Que merda. É o Enem que é brasileiro, vamos não. Vamos informar, né? Não. Oh, meu, o Eminem é brasileiro, minha imaginação. O Enem que é brasileiro. São poucos. Ah, confundi. E tinha, inclusive lá nos Estados Unidos, tem um hotel, racismo, né, dos caras contra os brancos fazerem rap, né? Inclusive o ICMC... Não sei se você conhece, ele é um branco que fez rap que os caras não gostavam dele. Eles se podia boicotavam ele tudo, aquela coisa. Aqui não teve esse troço, né, contigo, não? Ou teve? Não, aqui eu não vou nem falar que é preconceito. É uma desconfiança, porque o cara vê rap. Branco fala, que esse branquinho aqui vai entrar na nossa área, sabe? Uhum. E aí eu gostava disso, eu ia nas batalhas, ninguém esperava nada de mim, de repente... Aí você entrava arrebentando. Né? Então eu gostava. Mas eu entendo essa desconfiança, porque o rap ele veio ali da periferia como a voz dos excluídos, do pobre, do negro, lutando por certos direitos. Então se eu não entender essa questão social que o rap tem, entrar no rap pra agregar nisso também, da minha maneira, o que eu posso agregar nessa luta... eu vou estar meio que me apropriando da cultura como um branco. Então, um oportunista. Eu sempre entendi essa luta, essa questão social, e com o tempo vou quebrando essas barreiras, mostrando, tô aqui também pra devolver meu privilégio social da literatura que eu tive com meu avô, devolver isso pra quem não teve acesso através das minhas rimas. As rimas da música. E da música. Então eu acho que fazendo parte dessa luta, você acaba quebrando essa desconfiança ao pouco, porque... Eu acho até uma ofensa eu falar que preconceito contra mim. Quem sofre mesmo é o negro no dia a dia, sendo parado injustamente. Verdade. Tendo que não passar numa entrevista de emprego muitas vezes por causa do cabelo ou coisa assim, sofrendo racismo. Até quando vira jogador de futebol, joga banana, xingam dentro de campo. Então, quem pode falar que sofre preconceito não sou eu, é o pobre, é o negro. Então, que legal. Eu sofro uma desconfiança no máximo, mas nada que a gente... Ó. Depois eu queria ver você fazendo uma rima. O tema é Alê Oliveira. Ah! O tema é Alê Oliveira. Alê Oliveira. Tem tempo ainda. Cruzando xixi. Vai guardando aí. Vai guardando aí. Vai falar cruzando xixi. Vai, chefe. Alê cruzando xixi. Dona Encrenca. Dona Encrenca, vai. Ah, decreto. Sim, sim. Decreto. Tatuagem. Pau mandado. Tá, chega. Tá bom. Ele veio no voador. Ele veio no voador. Ele veio no Celtinha. Você veio no Celtinha voador? Vi no Celtinha. Quando o Alê chegou. Ele é o único que tem teto solar embaixo, né, cara? Eu até fiquei assim pra abrir a porta. Falei, que é esse carro aí? Ele tem um chão solar. Ele pediu pra você frear ou não? Porque tem que frear. Carro dos Flintstones. Ó, você sabe que eu também, todo dia que eu venho pro estádio, eu fico um pouco nervoso. É mesmo? Ah, porque é um programa que tem uma audiência, né? Segura. É um programa que tem uma audiência espetacular, graças à história magnífica, construída principalmente pelo Sombra, o chefinho, né? Mas é natural que, por exemplo, o Fábio, que é ouvinte do estádio há muito tempo, ele só parou de ouvir agora que eu entrei, mas é provável que ele esteja um pouco nervoso, sim, né? Sim, sim. Então você vai... Pra quebrar o gelo. Então vai. Sou comentarista, conto muita lorota. Hoje no estádio, tô de frente pro Mota. Essa mula, essa anta, um completo idiota. Olha, maravilhoso. Acabou com a carreira do Braza agora aí, ó. Foi o chefe que escreveu, foi o chefe que escreveu. Sensacional, hein? Vai entregar? Braza, Vamos colocar os ouvintes, vamos trocar uma ideia com os ouvintes no ar, tá bom? E depois ele vai fazer o rap. Vou até pedir pros ouvintes colocarem alguns temas pra você, se você achar conveniente. Com certeza, não. Oportunamente. Vamos fazer rima assim. Se bem que ele tá um pouco desumilde hoje também, viu? Ah, é? Ah, ele é meu amigo, eu gosto, mas tá desumilde, que agora ele tá assim com o Ney, com o Neymar. O Ale que tem ele no WhatsApp. Ale. Eu mandei uma riminha, ele respondeu, já fiquei feliz. Legal. Show de bola. Legal. Falei, Neymar, que não vejo a hora de conhecê-lo, sei lá o que, cuida do tornozelo. Aí o Neymar respondeu, não é arço, não é o tornozelo, é o metatarso. É o quinto metatarso. Vamos se informar, né? Beleza. Aí eu falei, Neymar, você tá de bota, não pode nem arrumar o cadarço. Desculpa, eu errei, é o quinto metatarso. Já que eu errei a rima, eu preciso refazê-la. Cuida do quinto metatarso, que nós quer a sexta estrela, certo? É ligeiro, hein, mano? É isso aí, a notícia mais esperada do ano chegou. Novo álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA. Uma verdadeira mania que se espalhou por toda a parte. Agora você já pode colecionar os seus jogadores preferidos e torcer pelo Brasil em busca do Hexa. São 32 seleções com todos os estádios das cidades sedes e 50 figurinhas especiais que vão fazer a sua festa e da torcida inteira. Não fique de fora dessa, vá até a banca mais próxima e peça já o seu álbum de figurinhas da Copa do Mundo da FIFA. Ou acesse lojapanini.com.br e adquira já o seu. E aí, tá esperando o quê para começar a colecionar? Álbum de figurinhas oficial da Copa do Mundo da FIFA Rússia 2018. Já nas bancas e na lojapanini.com.br. Inclusive, quarta-feira, na Zona Norte, nós faremos, ali na Praça Heróis da FEB, em frente ao Campo de Marte, nós vamos fazer a primeira troca-troca de figurinhas do Estádio 97. Boa. O Tetinha vai estar aguardando vocês para levarem as suas figurinhas, tá bom? Certo. E trocarem o primeiro encontro de ouvintes para troca-troca de figurinhas, tá? Legal. De figurinhas, Cláudio Mota. Adoro! Já completei meu álbum. Mas quem quiser trocar a figurinha por outra coisa, eu troco. Ô, Mota, você podia ir lá na quarta, né? Eu vou. Você tem figurinha? Tenho. Tem? Então, vai lá. Eu te dou as minhas repetidas. Ó, levar. Mais uma atração. Lá na Gambatelli, gente. Mais uma atração. Não, não é na Gambatelli. Não, não é na Gambatelli. É perto ali. É perto, mas não é lá o animal. Dá o endereço errado, né? Na quarta, o Motinha vai estar lá também, tá bom? O Tetinha, o Motinha. Na quarta vai estar bom o programa aqui, hein? Ei. Você gostou, chefe, daquela armação esperta? Tomara que você não vem, né? Não, tô falando porque vai ter a troca-troca. Isso que eu tô falando. Foi a melhor ideia que você teve em 19 anos, chefe. Parabéns. Espero que você venha, né? Fazer um programa sem essa mula grávida. Aí você vai escutar a Naba, então você vem para o Domênico deitar em você. Motinha. Quer deitar? Espero que você venha. Quer deitar em mim, Domênico? Quer deitar? Você é fácil. Vamos pro momento sem parar? Vamos para três ouvintes na sequência? Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É ser dono do seu próprio tempo, fazer o que quiser na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar, sua vida no seu tempo. Vamos lá, primeiro ouvinte no momento sem parar, toca Manco. Alô. Manco. Alô. Beijo, Vivi. Alô. Alô. Ih, rapaz, aí, fala. Ó. Alô. Quem fala? Alô. Quem fala, mano? E aí, beleza? Beleza. Teu nome completo, irmão? Ah, Márcio Robério Moreira Pinheiro. Quantos anos, Márcio? Eu tenho 36 anos de idade, também. 3.6 na segunda, RG. Ah, e aí agora? Não importa. Segunda, importa? Terça, quarta, quinta. Ah, é? Se o cara Robério alguma coisa, ele vai pegar. Sensacional! Agora salvou. Seis? Quanto? Só seis. Ah, ainda bem que a gente não foi Robério ontem, hein? Ele tava com medo, velho. Ô, meus amigos, beleza? Beleza. Deixa eu parar o carro aqui, senão vai pegar, né? Isso aí, multa, velho, né, velho? As multas. Domênico, chupa, Domênico! Ai, ai, ai. Traz a tua irmã que a gente dá um trato nela. Ah, Domênico! Domênico. Não, mas é de leve, é isso! Vamos dar assim aí! Domênico, pulão, toma um cartão amarelo pra você aí, viu? Ó, o cara falou de boa, eu chamei a irmã do cara, quero ajudar a irmã, você me dá cartão, porra? Bom, mas pelo menos a gente já sabe que o Márcio não torce pra Sociedade Esportiva Leiloca, né? É. A cada 30 segundos eu vou falar chupa Domênico. Ah, Domênico. É cronometrado assim? Ah, é. Amigão, eu vou tomar um café, eu quero que você se tome. Não, eu não tô mais. Domênico, fica aí, brincadeira. Tô indo tomar meu café. Tirou o Domênico do programa. Fala com os trouxa aí. Você mora onde, ô? Eu moro em Santo André. Santo André. E torce pra quem? Vamos lá. Ah. Você tá triste? Coringão, é nóis, mano. Coringão. Ó, em homenagem a nós, Marcel. Em homenagem ao Fábio Braz aqui, ó. Vou fazer uma rima aqui, Motinho. Ó, é tudo nosso. Ei! Corica, minha marmita é você! Corica, minha marmita é você! Corica, minha marmita é você! Seu forte é rico, hein? Ô, Braza, cuidado, hein, Braza? Ó, chupa, que rima boa! Chupa, trouxa! Vai fazer uma aula aí, o seu trouxa! Chupa, Marcelo, não... tudo bem? Não, tranquilo, cara, tranquilo, vocês aí. Prazer falar com vocês tudo de novo, obrigado. Ô Márcio, ontem o Coringão, aí ele acabou tendo uma série de desfalques aí que comprometeram aí o que o Corinthians poderia fazer dentro da partida, cara. Desculpa, quarta-feira o Coringão ele vai ter que reverter um placar aí de 1-0. Você acha que o Coringão consegue aí pelo menos levar o jogo pros pênaltis? Ou você acha que com esses desfalques aí do Jadson, do próprio Rodriguinho, que talvez não jogue, pode ser que talvez ali o Cleison, que já treinou hoje com bola, mas ainda é tratado como dúvida internamente no Corinthians. Você acha que esses caras vão fazer muita falta? Porque ó, o Romero tá fora, o Balbuena tá fora, o Fagner tá fora. Já tem aí o Jadson, que o Joaquim Grava disse que não vai poder jogar de qualquer forma. O Rodriguinho, muito possivelmente também não. E aí, o que você acha? Primeiro, chupa o Domênico. Ele já saiu. Já saiu. Não tá nem aí pra você. Eu sou o Domênico da sala. Não, mas olha só, mano, eu acho que vai ser bem difícil, viu, cara? Vai ser um jogo difícil, porque eu acho que os caras vão vir muito fechado. E ontem, assim, né, cara, o São Paulo jogou, até que enfim, eu tava comentando nos grupos do WhatsApp, é que enfim o São Paulo conseguiu jogar um clássico, assim, de verdade, né? Os caras estão com uma vontade muito grande, então vai ser difícil, cara. Eu acho que o Carilho foi muito mal ontem também, né? Jogou muito fechado, né, cara, com três volantes e ficou os três volantes até o final, né? Apesar dos desfalques, eu acho que ontem poderia ter sido um pouquinho melhor, né? E o São Paulo também perdeu uma chance, na minha opinião, perdeu uma chance de ampliar a vantagem, cara. Sim. Mas, ô Marcião, concordo contigo com relação ao que o São Paulo poderia fazer dentro de campo. Eu acho que o resultado acabou sendo até, como o Sombra falou, curto. Foi curto, que sai de paniquete. Mas eu acho que poderia talvez aí melhorar um pouco, cara, com relação aí à postura do Carilli também, eu concordo contigo. O Pedrinho, cara, é um cara que em 15 minutos que participou do jogo, ele entrou com 30 do segundo tempo, ele fez mais que o Júnior Dutra o jogo inteiro. Não, cara, foi o melhor do jogo, cara. Alguma coisa. Foi o melhor do time em 15 minutos. Eu também acho, do Corinthians foi o Pedrinho, com certeza foi ele. O Matheus Matias, que é aquele centroavante franzino, ontem relacionado no jogo, poderia Mateus ter jogado, Matias. O Carilli poderia ter colocado o cara pra jogar, ele não colocou. Cara, na boa, se tá pronto pra ir pro banco, tá pronto pra ir pro jogo. É lógico, cara. Também aí, mano, se ficar insistindo aí com caras aí como o Júnior Dutra. O Júnior Dutra, cara, ele é pior do que chá de boldo. Ah, o cara é muito fraco. Mas é verdade, o cara é muito ruim, cara. Nossa, o cara é muito cara ruim. É ruim demais, é ruim demais. Meu Deus do céu. É jogar com a menos, cara. Muito é jogar com a menos. É ruim demais. Ele é aguerrido, ele se dedica, ele briga, ele luta. Mas se for pra fazer isso, me contrata. Eu vou por menos, cara. Eu vou por menos. Mano, é muito mimimi, cara. É muito mimimi. Se o cara tá no Corinthians, cara, põe o cara pra jogar logo, entendeu? Não tem essa. Se o cara é bom, meu amigo, o cara resolve. Você já vê na hora, não tem essa, entendeu? O cara é franzino, o cara faz 2 meses que tá no profissional, o cara põe pra jogar, cara. Tem que pôr pra jogar, entendeu? O cara só vai atender mesmo se jogar, cara. Não tem essa. Muito mimimi, cara, muito mimimi. Eu tô contigo, cara, tô contigo. É igual o Pedrinho, cara. O Pedrinho não aguenta 90 minutos. Cara, põe pra jogar, cara. Põe pra jogar, entendeu? Não tem essa, cara. Muito, muito mimimizinho, cara. Ô, Fábio, também acho, concordo contigo. Ô, Márcio, nós estamos aqui com o Fábio Braza. Você assistiu o jogo ontem, Fábio? Não assisti, eu tava num evento, mas... E eu me avisando. São Paulino, meia boca aí. Como que você vai fazer evento lá com São Paulo? É absurdo. Nem me fala isso aí, Sombra. Nossa, muito Nutella, velho. Parece o Mota, tá louco. Ah, eu, né? Parece o Mota. O Mota vai no jogo e não assiste. Será que não deu pra ganhar dinheiro jogando bola? Tem que ganhar o dinheiro, pé de meia pra não ficar igual o Santinha do Alê aí depois. Nossa, tá ruim assim. Você vai voltar a pé, seu maldito. Ele tava no evento com o Gaúcho e com o Bebeto. Ronaldinho Gaúcho e com o Bebeto. Caramba. Nossa. É, mas esses caras já garantiram a arvorezinha, né? Já, já garantiram. Ô, Márcio, você teria algum tema aí pro Fábio Braza fazer uma humilde rima? Eu tenho sim, cara. Eu só gostaria de parabenizar, porque assim, os caras que fazem esse tipo de trabalho, assim, tem um talento incrível, né? Improviso puro. Porque assim, mexer muito com as palavras é um negócio que pô, é incrível, cara. Às vezes você fica ouvindo, assim, você fala, meu, como é de onde o cara tirou essas histórias todas, as palavras todas, né? Então assim, tem que parabenizar. Mas assim, eu comecei falando do Domênico. Eu queria que você fizesse, se possível, uma rima envolvendo o Domênico, pode ser? Mas só um abraço. A safadona do Domênico. Ah, Domênico. Esse cara, ele quer dar pra mim, mas olha... Domênico! Só rapidinho, com relação uma errata. Foi uma errata minha e eu tenho que corrigir, claro, meu dever. ICMC, não. A ICMC, ele é negro, é Vanilla Ice. Falou PH, agora é independente. Vamos se informar, né? Eu reparei no seu erro. Entendeu? Mas você ficou quieto. Reparei, mas eu fiquei quieto porque a única pessoa que merece ser corrigida a todo instante é o Mota. Nossa, que porrada na Mota. Mas é amor, corrigir, mano. Corrigir. Fazer o quê, né? Corrigir. Era Vanilla Ice. Isso aí. Boa, Paulão. Então vamos fazer a riba pro Domênico? Ah. Então vamos lá. Vamos lá, Fabio. Chupa Domênico. As palavras. Palmeiras não tem mundial. Ih, fácil, já tá pronta já. E Leiloca. E Leiloca, pronto. E Leiloca, quem é? Leiloca é a dona do Palmeiras. É bagaço do Dudu. Ah, dona. Então, bagaço. Então vamos lá, ó. Do jeito. O Domênico no programa tá querendo se confundir. Confundiu Vanilla Ice com Ice MT. Pô, Domênico, sua cabeça tá bem mal. Daqui a pouco vai confundir que o Palmeiras tem mundial. Você polêmico, porque você é meu parceiro. Gosto de você, Domênico. É nóis, já viu que essa rima não tem troca-troca. Sou São Paulino e também mando um beijo pra Leiloca. Acabou. Que bonitinho. Acabou, bom demais. Um abraço pra você, viu, Marcião? Deixa eu só falar rapidinho, Domênico, assim, desculpa a brincadeira. Cara, você, pô, sou um fanzaço teu, te ouço de manhã nos programas aí. Já foi em eventos teus, assim, pô, maravilhoso demais, verdade mesmo. Meu sonho era ligar e falar, chupa Domênico. Realizou o dia. Ele adora. Não, a gente pega um trouxa e se aproveita mesmo. Pega um trouxa e se aproveita. Realizou. Aí chamando você de trouxa. Tranquilo. E vocês todos aí, Sombra, a galera toda aí, Sombra grande, libera a mesa, enfim. Adoro vocês, ouço vocês desde o Mundial do Corinthians em 2000. Janeiro de 2000. Boa. Ouço vocês aí quase todos os dias, né? Sempre que dá possível. Então, assim, o talento de vocês também é incrível, porque o tempo vai passando, vocês vão se reinventando, né? E entrando gente nova, saindo, é um negócio incrível. Então, parabéns a todos vocês. RG, queria mandar uma moela pra minha esposa. Qual o nome dela? Ô, RG, por favor, manda uma moela pra Juliana, cara. Juliana, hoje vai ter garapa, você vai ver o tamanho da cana. Ah, isso! A Braza inspirou o RG, velho. Hoje tá meu bom, Deus. Hein? Hoje tá só na rima. Tá certo. Todo dia é dia de clássico no McDonald's, ô Sombra. Boa, ganhou um par de vouchers da Macoferta McDonald's, parabéns. Cara, eu queria participar do sorteio aí da Copa Estágio 97. Tu tem que falar a frase, né? Eu não sei, Sombra, desculpa. Mas a frase desculpa. É nova. Tô até nervoso, assim, é um prazer falar com vocês imenso. Tem outras... Calma aí. Você joga videogame, joga futebol no videogame? Sim, sim. Então tá bom, olha, vou dizer a frase aí, porque é o primeiro dia, é natural que as pessoas não tenham guardado, né? Então é Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Copa 97.7, o ano que quase foi Copa. Esse quase quase aí, meu. Esse quase tem que ser igual do som. Incrível. Quase foi Copa. Mas calma lá, é incrível porque só valia na primeira tentativa e quem está analisando sou eu hoje. Olha que azar, Domênico. Eu falei que eu sou Domênico. Agora é Domênico, né? Ô, Márcio. Mas se eu não sou rancoroso, você vai participar. Pronto, sorteio. Você precisa mandar um e-mail pro bar@97fm.com.br. Guardou aí? Beleza. Não, o bar é gente finíssima. Ah, pronto. Você vai mandar um e-mail pra ele com todas as suas informações. Nossa. Nome, telefone, tá bom? Beleza. Idade, essas coisas todas, pra ele fazer um registro de todos os concorrentes, tá bom? Obrigado, viu, galera? Chupa o Domênico. Ah, não. Domênico, valeu, eu vou dar um pau no Vamos lá. No dia da Copa, eu vou dar um pau nesse cara, você vai mandar um chupa pra ele. Vamos lá, segundo ouvinte, no momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? É fazer o que quiser, na hora que quiser, sem perder tempo no pedágio, no estacionamento e no posto. Viaje, estacione, abasteça e curta a vida sem parar sua vida. No seu tempo, toca Manco! A Manco! Alô? Alô? Peraí. Alô? Responde. W Brasil. Olá, eu sou W ali. Brasil. Jorge Benjó vai estar no navio ano que vem. Vai ser sensacional. Muito bem, chefe. Ano que vem, Jorge Benjó vai ser um show sensacional, hein, Ale? Imagina no navio, Jorge Benjó completamente nu. Tá bom. Me avisa que eu não vou. Mas não vai espantar ninguém, né? Alô? Nada surpreendente. E aí, Ale? Alô? Quem fala? É Douglas. Ô, Douglas. Douglas do quê? Douglas Carnata. Carnata, quantos anos, Douglas? Eu tenho 29. RG 2.9. Hoje não. Final de semana nós jogamos lá em casa. O quê? Aquele joguinho Carnasta, sabe? Não é possível. Sensacional, olha. Mas olha, eu vou dizer. Não tem? Já foi? É isso. Você já foi o quê? Não quer tentar outra? Você sabe que é canastra? Ou... Claro, jogo de baralho. Então onde isso daí? Como é que foi sensacional. Como é que joga? Eu sei que quando você bate, você pega o RG, pega o morto. Como é que joga? Esse é buraco, seu idiota. O buraco é mais embaixo. Canastra é outro jogo. Mas o buraco você também tem que formar canastra. Também. Mas peraí, canastra? Canastra é outro jogo. Peraí, desculpa. Canastra e buraco é o mesmo jogo. Não, canastra é outro jogo. Só que no Rio ele chama de canastra. Não, canastra. Eu conheço como buraco. Buraco aqui em São Paulo é buraco. O que você tá confundindo buraco. É tranca, hein? Tranca. Não, buraco é uma coisa, canastra é outra. E qual a diferença entre tranca e, ou melhor, entre buraco e canastra? Eu não sei, eu acho que tinha uma diferença. A canastra não tem morto, o buraco tem. Ah, esse jogo que você joga é uma porcaria também. Não tem morto. Ele inventou uma modalidade que não existe isso aí. Bateu, acabou. Alô, Akari, tá sentindo o Akari da melhor idade aí. O cara que só conhece papai e mamãe, vai discutir o quê? Nossa, que deitado. Eu jogo Robamontes. Ah, isso é bom, isso aí tá. É um iludido. E mesmo. Qual que é o time aí, ô velhinho? Time Douglas. Corinthians. Fala da Naba! Olha, eu queria dizer Douglas. Que nós não somos CBV hoje, não, hein? Os caras são usados no nariz. Isso mostra que a torcida do Corinthians não é modinha, não, irmão. Com certeza, mano. Time do mimimi, vai lá. Ô Douglas, hoje o nosso convidado aqui é o Fábio Braza, cara. Inclusive é o monstro dos duelos. Você tem alguma pergunta pra fazer pra ele? Não, quero falar que eu admiro muito o trabalho do Fábio Braza, acompanhava ele bem quando ele estava nos Desimpedidos, as rimas dele são fantásticas, a do Ronaldinho, a do Ronaldo Fenômeno, são sensacionais, eu quero dar mesmo os parabéns, que o trabalho dele é muito bom, muito bom mesmo. Valeu Douglas, valeu parceiro. Muito bom. Admiro mesmo o seu trabalho, e sempre acompanho no YouTube, cara, parabéns mesmo. Valeu, tamo junto. Legal. E aí? Valeu, abraço. Corinthians, ô Bambi. Pronuncie corretamente. o nome dessa nação. Nossa Senhora. Curica. Maior Douglão, o negócio é o seguinte, mano. É daquele jeito. Inclusive, é o orgulho sul-americano. O último sul-americano que foi pro Mundial e não passou vergonha. Maior potência mundial no momento. É o time a ser batido. Quero ver no final do ano se o Bayern é tudo isso mesmo. E o São Paulo dando um pau em você. Ô Douglas, tá desfalcado. Tanto que o Corinthians poupou jogadores pra segunda partida, porque sabe que na arena vai reverter. Vai outro couro. Vai reverter. Poupou até os que estavam em campo, mano. Poupou até os que estavam em campo. Quem tava aí sexta-feira falando? Você viu o Rodriguinho? Flagaram, ó, flagraram o Rodriguinho. Flagraram. Eles estão abalados. Flagraram. Tá descontrolado, hein, mano. Cego. Flagraram o Rodriguinho lá no banco, lá, irmão, jogando Angry Birds lá, mano. Os moleques lá, na verdade. Ah, é o jogo das galinhas, aquele que tem pena, ele jogou Angry Birds. Tem jogo de idiota. Pena com eles mesmo. É, galinha. A galinha, magricela. Conta ovo, você sabe o que significa bird? Bird é pássaro, idiota. Ai, tem pena, é da família. Vamos lá. Conhece. Pena tenho de você, o seu Bambi. Ah, o negócio é o seguinte. Tá balado, hein, mano? Ô, Douglas. Galinha de Itaquera. E perdeu uma, perdeu duas, perdeu três. A galinha de Itaquera. Vem mais derrota do Palmeiras, é freguês. Eu vi os quatro jogos. A galinha de Itaquera. O futebol do time agora sumiu. Todo mundo vai. A galinha de Itaquera vai ser a maior pipocada que já vimos no Brasil. Virou, vai. A galinha de Itaquera não para de despencar. Essa música é maravilhosa. Ô, oh, oh, Douglas. Mas vamos deixar ele seguir o papo. Foi o Braza que fez. Tô tentando. Vamos lá. Ô, Douglas, o negócio é o seguinte, cara. É, duas questões com relação ao jogo de ontem. Com relação aí ao piti que o Carille deu, eu queria que você discorresse a respeito desse assunto, falar o que você acha. E a segunda pergunta é com relação à partida na arena, cara. Você acha que o Coringão consegue reverter aí, mesmo com as ausências aí? Vamos deixar talvez aí o Rodriguinho de fora e o Jadson de fora, que são os dois jogadores hoje que geram a maior dúvida na cabeça da comissão técnica. O Jadson já está descartado, o Joaquim Grava, o médico do Corinthians, já disse que não joga. E o Rodriguinho é um cara que ainda é dúvida, mas pode ser que talvez entre em campo. Não sei, vai ter que ir no sacrifício. Mas o Cleison é um cara que pode ser um reforço para a próxima partida. Então vamos lidar com esse time que jogou ontem com o reforço do Cleison. O que você acha a respeito da primeira pergunta e a respeito da segunda pergunta? Vai lá. Valeu, Jô Soares. Começando pela segunda pergunta, mano. É, eu acho que o Corinthians tem total chance de reverter o placar. Ficou em aberto ainda, clássico é clássico, mas ficou em aberto. 1-0 é muito pouco. Acho que o São Paulo perdeu a chance de matar o jogo, fazer 2-3-0, porque o time do Corinthians estava muito apático. E assim, eu acho que se o Corinthians entrar em campo... É, coisa que ele não fez no jogo de domingo, ele tem grande chance. Assim, o Rodriguinho ele é bem diferenciado, ele chama o jogo, ele chama a responsabilidade do jogo. E assim, na minha opinião, o Cleison ele já não teria mais que ser titular, eu acho que ele já está um bom tempo fraco já. Queria ver mesmo o Pedrinho, e queria ver o Luca como titular. Pedrinho, Luca e Rodriguinho, essa é o ataque que eu queria ver com o Corinthians. É que o Luca não se ajuda também, né, mano? Ontem o Luca entrou de novo aí, mais uma vez, não correspondeu às expectativas. Né? Não tem jeito, né? Eu acho que ele entra muito roubada, viu, mano? Eu acho que ele entra muito roubada. Ele entrou com 106 titulares, atrapalha o futebol dele também, né? Não, mas quando ele jogou com os titulares também, ele não fez nada. É, o Luca é um cara que até agora não correspondeu, mas eu concordo contigo. Entre ele e o Júnior Dutra... É, eu optaria pelo Luca, eu não deixaria esse boi aí pro Júnior Dutra entrar. Júnior Dutra não dá, né? Júnior Dutra não dá, muito fraco. Muito fraco. Mano, o que aconteceu com o René Júnior? Desculpa, eu não tenho visto notícias mais dele. Tá podre. O René Júnior tá contundido, cara, ele ia ficar um mês fora aí. É, daqui a pouco ele tá voltando aí, mas o... Ele o também tava sendo diferencial no meio campo, né? Jogava com dois volantes de marcação, bem. Gabriel e Ralf, também matou o Corinthians, viu? Ele tava jogando bem, eu concordo contigo, cara, mas o Michael ele entrou bem também nessa, não, nessa roubada, teoricamente, aí, né? É, mas os dois volantes de marcação atrapalha, viu? Ralf e Gabriel é... Então, eu não jogaria dessa forma. Eu colocaria o Michael aí pra fazer as vezes do René Júnior e eu não jogaria com dois volantes aí de contenção, não. É, eu optaria pelo Ralf ou pelo Gabriel. E eu acho que o outro volante tem que ser o Michael. Mas uma outra opção que eu ia falar pra você, cara, a respeito aí do ataque do Corinthians... Esse Matheus Matias aí, que quem tem acompanhado os treinos aí diz que o moleque tá deitando, que o moleque tá se destacando, que o moleque tá voando, tem feito gols, enfim. A alegação principal pelo fato do Carille não escalá-lo É que ele tá ainda abaixo do peso, ele não tem o índice de massa magra que se exige dos atletas de alto nível e tudo mais. Mas, cara, na boa, o Junior Dutra, ele pode estar aí com a massa magra do Van Damme, velho. Ele pode estar com a massa magra do Schwarzenegger. Mas não dá, cara. O cara, como jogador de futebol, é muito fraco. É, eu acho que já que você tem uma certeza de um cara que, teoricamente, não tá correspondendo, e a incerteza, a incógnita de um cara que pode entrar e dar conta do recado, eu jogaria minhas fichas na incógnita. Pode ser Luca, pode ser Matheus Matias. Eu só não repetiria o erro de jogar novamente com o Junior Dutra, cara. Eu colocaria o Emerson pra jogar de centroavante, mesmo não sendo a posição fixa dele, mas é um cara que eu acho que se a bola cair no pé dele, ali ele consegue dar um talento melhor do que os outros, enfim. É, eu acho que o Carille, ele foi muito omisso nessa primeira partida e eu espero que ele não cometa os mesmos erros aí no segundo jogo. Também concordo, mano. Até porque o histórico do futebol brasileiro, né, sempre foi de jogadores franzinos, né? Franzinos, magros, que saíam e se destacavam pelo mundo, né? E não de jogadores fortes, né? Rara exceção o Adriano, né? Mas eu concordo também, tem que colocar o moleque pra jogar, o moleque tá aí, tá recebendo, tem que colocar o moleque pra jogar, só assim a gente vai saber se é bom ou se não é, né? Concordo, mano. E quem toma um pau do Corinthians na final? A portada dos Caissara. Vocês não passam da agora, tá já. Mas tem qual final fora, que você tá falando? A final do Paulista ou a final do Mundial? Não, a final do Paulista mesmo. Você é louco? Você acha que a porcada vai chegar a final do Mundial? Vocês vão pra final de Mundial, velho? A final do Paulista... Ainda é momento, Fanfarrão. O Corinthians ganha do Palmeiras, né? Mais uma vez. E a final do Mundial, né? Já pensando, já é bater no Real Madrid, né? Vamos pintar por isso aí. Aí se acordou, aí a galinha botou o ovo, é isso? Essa puta bobagem que te ouve. Aí, na cara, né? Tchau, tchau, um abraço, tudo bom, valeu, tchau. Eu queria ver, velho. Ô, Braza. Peraí, ô, Braza. O Ralf parando o Cristiano Ronaldo. Ô, Braza, peraí. Fala aí. Tem como mandar uma rima aí? Corinthians, Real Madrid, galinha. Momento fantástico. Real Madrid, galinha. Obrigado, obrigado. Um minutinho, então... por favor. Antes que a ligação caia, só pra fazer uma chantagem certinho. Copa 97.7, a Copa que. Não, o ano que quase foi Copa. O ano que quase foi Copa. Não, quase tá muito. O ano que quase foi Copa. Copa. Não, fala o. Vamos lá. Copa 97.7, o ano que quase foi Copa. Não, não é quase. É animado, hein? Quase. Tem que dar uma entonação quase. Foi Copa. Rapaz. Boa. Você tô nervoso, Primeira vez falando com vocês, admiração total. Ó, você vai mandar um e-mail pro bar@97fm.com.br, tá bom? Perfeito. Você não esquece? Não esqueço. Se esquecer, você tá fora. É. Tá bom? Tá ótimo. Tá ruim o sinal. Valeu, tudo de bom, um abraço. Aí no caso do Miné, cri-cri. Quer mandar, Brazá? Quer mandar? Vamos lá, como é que é as palavras? Galinha. Era galinha, Real Madrid. E Curica. Então vai, ó. Aí. Essas galinhas estão sonhando em ir pro Mundial de novo. Como o Domênico falou, a galinha tá botando ovo. Aí, parceiro, vou falar pros corintianos. Se chegar contra o Real, leva 5 do Cristiano. Pois é, 5 do Cristiano Ronaldo. Aqui na rima, o Fábio Braza, Mrs. Baldo. Todo mundo me aplaude. E assim que a gente vai, tá ligado, né, Domênico? Agora a casa cai. E ganhar do Real e levantar o troféu. Tá mais fácil acreditar em Papai Noel. Chupa, mano! Olha, trouxa. Quem vai levantar o vídeo gravado, gravado lá, ó. Pra poder jogar todo dia no ar aqui. Eu queria fazer uma pergunta, até repassar uma pergunta do Igor Mendonça aí, nosso ouvinte. Ô, Braza, com relação aí às brincadeiras que você faz, esses duelos aí, você agora dá uma sacaneada no Corinthians aí, apesar de eu entender que você tá errado, que se o Corinthians pegar o Real Madrid, vai passar o cano. Vai passar o babão nos caras lá. Vai sentar e mas o negócio é o seguinte, é com relação aí às brincadeiras que você faz aí, essa tiração de sarro, você já foi ameaçado por torcedores que não entenderam aí a brincadeira e o espírito da coisa? Já fui na rede social, né? Na rede social, geral xinga, caramba, assim... Né? Tem até amigos que falam, mano, você é louco, os cara, os amigos meus lá que é da torcida tal, viu seu vídeo zoando sei lá o quê, falou que ia te pegar, para com essas brincadeiras. Eu fiquei até preocupado. Mas ao vivo o pessoal chega e fala que é fã, né? Até agora ninguém ameaçou, não. Mas é zoeira, hoje em dia gente, tá chato, né? A galera não leva nada mais esportivo. Pode ficar bravo com isso aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Os caras são meio trouxa, né, mano? Mas enfim. Ali, né? Ah, mas que nem o mano fica levando as coisas por trás aí. Ai! Você leva por trás, você leva pela frente, é isso, pelo lado. Onde tiver buraco, a expressão exata é... Você tem que parar de levar pelo outro lado as coisas. É, essa é a expressão. Ah, né? É. Mais político. Vamos lá. No meu lado é... Vamos lá. Se, terceiro ouvinte lugar. No momento sem parar. Você sabe como é o jeito sem parar de aproveitar a vida? Viaje, estacione, abasteça sem perder tempo, sem parar sua vida no seu tempo. Toca, Manco! Manco, Manco! Alô? Alô? Alô? Quem fala? Alô? Lan? Alô? Nossa Alan. Senhora! Como é que é? Tá, Alan, Alan, ligação, Alan. Amigo. Alan do quê? Tá no meu voz? Peraí, então eu vou tirar da minha voz aqui. Ah! É, deve ter começado a ouvir hoje. É, primeira vez, alô, alguém falou pra Alan. Alan do que, Alan? É Alan César Barbosa da Silva. Alan César Barbosa da Silva. Quantos anos, hein, Alan? 29. RG. Sim. Hoje é segunda, né? Hoje 2.9 é. Aí, ó. Mas eu nunca vi essa. O que que você nunca viu? Ah, eu já vi Alan da Ovelha. Alan do César não... Ah, sensacional! Sensacional! Você viu o que o ouvinte falou? Você viu? Aleluia, mandou? É, mas o ouvinte falou, você viu o que o ouvinte falou? Quanto ele deu? 7? Não, 9.9, amigo. Não diminui a nota. Presta atenção. É muito. Amanhã eu tô em casa. Amanhã você tá vendo? Amanhã eu tô em casa. Você falou que ia ver, não viu nada, né? Porque tem o menino lá. Porque hoje o... Você sabe se eu vi ou não? Sei. O RG não viu. Você também não viu, deu zero lá. Tá traço, traço. Ô, velhinho. Opa. Qual que é o bairro que você mora? Vila Prel. Quê? Vila Prel. Vila Prel. Ah, é. Prel, Prel, Prel, Prel, Prel, Prel. Cidade 5 do Prel. E o time aí, irmão? Qual o time? São Paulo, São Paulo. Boa! Ah, primeiro finalista. Toda noite na Vila Prel. É, na Vila Prel, João Paulino. Primeiro finalista. Boa. Ô, Alan. Grava aí, com relação ao jogo de ontem, cara, eu dei uma cornetada no Aguirre porque eu achei que o São Paulo deveria ter ido pra cima do Corinthians ontem no segundo tempo, cara. Eu achei que ele jogar com 3 volantes durante o jogo todo, eu achei que respeitou demais o time do Corinthians. O que você acha, irmão? Ah, eu acho que o São Paulo tá com um time muito fraco, viu? E então a gente tem que se resguardar lá atrás mesmo e partir pra cima quando tiver oportunidade, cara. A gente tem que jogar na segurança mesmo, porque... Nosso time tá bem limitado, viu? Mas ontem você não achou que tinha que ter partido pra cima? Porque ontem era um jogo que o São Paulo tinha torcido a favor, jogando no Morumbi. E, cara, o Corinthians com vários desfalques. Eu acho que ontem era o jogo pro São Paulo ter feito o resultado no Morumbi. Que medo, velho. Eu acho que sim. Acho que a partir do momento... O Corinthians praticamente foi nulo ontem. Sim. Então eu acho que quando o time percebeu, controlou o jogo, acho que podia ter se soltado um pouco mais mesmo. Você sabe quando entrou o Lucas Fernandes? Ele até entrou bem pelo lado esquerdo do campo. Sim. Mas eu senti falta ali de alguém chegar e encostar pra jogar com ele. Também. Né? Às vezes ele não tinha com quem jogar. Eu acho que ali foi mais... De repente o segundo gol poderia ter acontecido sem essa alteração tática. Só com essa substituição poderia ter acontecido. Talvez se ali dentro de campo tivesse chegado algum jogador, né? Teve um momento que o Nenê ainda estava em campo, que o Trellis estava em campo e o Lucas Fernandes também, porque o Lucas ele entrou no lugar do Marcos Guilherme. Sim. Certo? Sim. Então, acho que faltou ali talvez a chegada do Nenê ali com ele para jogar ali e aí criar uma situação de gol, aproveitando o Trellis chegando na área e o Petros que estava podendo sair um pouco mais pro jogo. Ah, e o próprio Reinaldo também, né? Fazer a ultrapassagem também. Então, acho que faltou um pouco de chegada. Independente disso, viu, mano? Poderia ter uma alteração tática, uhum. Ok? Você colocar um jogador mais ofensivo? Poderia. Né? Tirar um volante, colocar um meio atacante? Ok. Mas independente disso, acho que poderia ter surgido uma situação de gol pro São Paulo se tivesse ali uma companhia pro Lucas Fernandes, se eles tivessem se entendido melhor como jogar com aqueles atletas que estavam em campo, sabe? Eu acho que faltou um pouquinho disso aí. Eu colocaria nos 15 minutos. Quê? O que você faria? Ele falou, eu tô deixando o menino falar, depois eu falo. Manda ela. Não, eu acho assim, eu acho que o São Paulo tá precisando de jogador que decida jogo, cara. O Lucas Fernandes, ele entrou bem no jogo e tudo mais, só que chega na hora H, ele não parte pra cima, cara. Ele fica ciscando no fundo de campo e tal. Falta jogador nesse time aí pra poder ir pra cima e agredir o adversário. Tipo o David Neres? Exato, é um jogador que joga em direção ao gol. É, vem como era o Lucas, David Neres. Luiz Araújo. Lucas, vendemos também. Araújo, vendemos também. Mas o Lucas Fernandes, ou Alan, eu acho que no jogo é contra o São Caetano, aí que ele entrou no intervalo no lugar do Valdívia, que se bem. Machucou. Ele entrou muito bem, cara. Depois foi no jogo. Foi muito bem. Inclusive, eu achei que o Aguirre ele ia começar o jogo aí contra o Corinthians com aquela formação que terminou o jogo aí contra o São Caetano no meio foi de semana. É, eu achei que de repente até poderia, de repente, o Diego Souza aí, graças a Deus, não entrou no lugar do Trellis aí. E outra coisa, sim, hein, tá cara, devendo. A gente pode criticar aí a qualidade técnica do Trellis, mas vamos falar a verdade, hein, mano. O cara, matou, vontade, hein? Vontade pra ele não falta, hein, mano. Acho que no São isso Paulo é faltam jogadores aí, às vezes, que tem esse perfil aí, cara. Porque isso acaba, Marcão, contagiando o resto do elenco. Eu sei que você não gosta de falar que ele tá gordo e tal, mas nos últimos 15 minutos, é isso que eu ia falar, Lê. Você tava ansioso, então é isso. Diga. Ele não poderia ter colocado o Diego Souza? De repente, no lugar do Nenê, talvez, véio. Cara. Mas assim, eu prefiro... Porque que nem as alterações que o Aguirre ontem ele fez... Ele colocou o Lucas Fernandes no lugar do Marcos Guilherme. Ele colocou o Araruna no lugar do Lisiero, foi isso? Deixa eu ver aqui. Foi. E colocou o Morato no lugar do Nenê. Só que assim, cara, ele não mexeu no jeito do São Paulo jogar. Eu teria colocado aí, principalmente quando o Corinthians começou a apertar o São Paulo no segundo tempo, muito em função do São Paulo ter deixado o Corinthians fazer isso, porque assim, é o que eu falo na semana passada, São Paulo jogou na terça-feira, o Corinthians jogou na quinta. Ou seja, é no segundo tempo que você mostra que o time tá mais cansado que o outro. E o São Paulo não se fez valer disso, cara. Eu acho que o São Paulo no segundo tempo, principalmente, deveria ter jogado com dois caras abertos que nem tava jogando nos últimos jogos, ter jogado o Corinthians pra trás. Só que o Aguirre ele resolveu querer segurar esse 1-0 aí, que eu, na minha opinião, eu acho pouco pra levar lá pra Itaquera. E quero dizer mais, hein, Alan? O São Paulo, opa, que não ouse querer segurar empate lá contra o Corinthians, que jogue de igual pra igual. Que se chamar os caras pra cima, nós estamos lascados. Medo! Rapaz, não, medo. Mas já estamos dando papo aí, não, pra ver qual é que é. É, mas agora vai ser favorável no Corinthians, pô. Na casa do cara... Tem que jogar no erro do adversário. Ué, mas você vai jogar na casa do cara, você vai partir pra cima com tudo? Mas, velho, não dá pra segurar o Corinthians na arena. Eita! Peraí, não é isso. Você não tem que partir pra cima com tudo. Não, mas jogar também. Mas você também não pode chegar e falar assim, olha, eu vim aqui só pra me durar o empate. Mas o Corinthians vai ter time pra entrar em campo? Ah! A última vez que entrou com o time B, tomaram 6. É, eu vi ontem. Mas ontem não entrou com o time B? Não, ontem era o time de garotos. Um time, inclusive, que tá se poupando. Vale pra uma coisa, mas não vale pra outra. Precisamos destacar que o São Paulo também esteve muito desfalcado. Ele não teve o Rodrigo Caio, não teve o Cueva e o Valdívia, todos titulares. Sim. E outro, Alan. O Corinthians, ele tá sem 6. Só o dobro. Só o dobro. Aí, eu queria voltar atrás numa coisa que eu falei a semana passada, Chapa Benedetti. Você vai voltar atrás? É muito bonito. Mas você quer recapitular ou pedir desculpa? Não, na realidade, eu quero recapitular. Um homem que muda de opinião. Ah, não vai pedir desculpa. Não, não vou pedir, mas... Porque assim, ó... A semana passada, eu falei que o tal do Mantuan lá era ruim. Aí meu irmão falou que ele era bom. E mas, agora? Cara, não é qualquer um que dá um passe que ele deu pro Trellis daquele jeito, né, mano? Não é, não. Tem que ser bom. É o jogador... Mas aí tem que ponderar também, porque ele é cheio dessas ali, de queimar a molecada, de falar uma pá. O Mantuan, ele acabou até sentindo o jogo. O moleque não tava à vontade. Acontece, jogou de fralda, hein? Não tem, mas não tem que pesar nada do moleque. Cadê tem aquela pesar história dos cobrões, mano? Os moleques do terrão, não do sente. Pé laranja. Bolinha. Vamos ver no jogo de volta, filhão. Vamos. Tô esperando, tô ansioso. Não. O São Paulo vai ser campeão disso daí. A gente vai jogar fechadinho ali, nos erros do adversário. O Domênio tá rindo de você. Ah, lógico, pô. Ô, Alan, você quer pegar quem na final? Domênio. Ah, o que vier é lucro. O lucro já passou no lucro, o que vier é lucro. Já passou do lucro, que não, vier o vice-campeonato vai ser importante. Já passou do lucro, o que vier é lucro. É, Dilma, calma, Dilma. Ah, eu acho que vem a Sociedade Esportiva Leiloca aí na final, hein? Nossa! Na moral. A gente bate, dá um tapa na cara dos porcos lá. Ah, faz tempo que vocês não sabem o que é ganhar de nós, ô mané. Ah, a primeira vez sempre vem. Não tem primeira vez, amigo. Vocês vão tomar um cacete. Domênico, São Paulo tava se resguardando pra essa fase do campeonato, irmão. Você conta as coisas aí, essas mentiras aí pros outros acreditarem. E os caras acreditam em você, mano. RG, nós tava se resguardando, irmão. Não faça isso com o torcedor de São Paulo, amigo. Calma, Marcão. A gente é carniça, a gente tá chegando aos poucos. Chegou ao final, só para os caras acreditarem. Isso. Sombra, campeão. Copa 97,7, o ano que quase foi Copa. Aê! Aê! Você vai mandar um e-mail para bar@97fm.com.br, tá bom? Não esqueça, beleza, tá? Beleza. Vai, ó, imaginou? Premião, hein? TV. Oh, ano, PlayStation. Ano de casamento, tô precisando mobiliar a casa. Boa! Olha aí, tá vendo? Então depois você compra de mim. Vai casar? O mais importante você já tem, o PlayStation. Você pode casar com o PlayStation, depois quando der, bem melhor. Você arruma uma mulher. Ale, PlayStation encheu o saco, você desliga e vai embora. Eu não jogo PlayStation, mesmo assim, PlayStation. Então tá bom, Alan. Valeu, cara. Valeu, abraço. Valeu, valeu. Obrigado. Esse é o Estádio 97 da Energia 97 no oferecimento de Yoki, mano. Opa, é isso aí, Sombra. E vem de cabo aí, hein, rapaziada. Se liguem só, hein. Não vacila, não, cara. Olha só a grande chance que você vai ter, hein. Se liga, amigão. Vamos falar de coisa boa? Quem quer ir pra Rússia aí? Eu. Todo mundo quer, velho, todo mundo quer. E se eu disser pra vocês que a Ioki levará você e mais dois amigos pra acompanhar todos, eu disse todos os jogos do seu time? Ficou empolgado, né, cara? Eu tô falando da promoção Me Leva pra Rússia, Ioki. O vencedor vai poder chamar dois camaradas, dois parceiros pra curtir uma baita trip, uma viagem incrível lá na Rússia, cara. Já pensou? Você, seu pai, sua mãe, você, seus dois irmãos, você, seus melhores amigos, você, sua namorada e o seu belisco. Enfim, você vai poder levar quem você quiser. Pra participar é muito fácil, é simples demais. Basta comprar os snacks da Ioki, pode ser pipoca, amendoim, salgadinho, e depois você cadastra aquele cupom fiscal, sabe aquele papelzinho que você recebe no ato da compra? Então, você cadastra esse papelzinho no site, anota aí, ó, ioki.com.br/me-leva-pra-Rússia, e fique torcendo, só não esqueça de guardar o cupom fiscal, porque muitas vezes o pessoal pega lá o cupom, amassa e joga fora. Se você fizer isso, você vai perder tua chance, hein, cara, não vacila não. Além de poder assistir todos os jogos do seu time lá na Rússia, você ainda concorre a muitos outros prêmios. Se liga só, Smart TVs de 60 polegadas toda semana e milhares de prêmios instantâneos toda hora, cara. É isso aí, você pode ganhar vale compras online na mesma hora. Tá esperando o quê, amigão? Corre que a promoção só vai até o dia 19 de abril, tá bom? Passa lá no mercado mais próximo e garanta já os seus snacks da Ioki. E depois você acessa o site ioki.com.br/me-leva-pra-Rússia. Verifique as condições e confira o regulamento completo lá disponível no site também, tá bom? Promoção Me Leva pra Rússia, Ioki. Participe e viva o seu futebol. Promoção autorizada pela Caixa. Boa, isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Lembrando que vem aí o resort do Estádio 97. Opa! Aí sim, hein? É verdade, vem aí o resort do estádio de 18 a 20 de maio. Faremos o fim de semana temático mais uma vez. Décimo ano, é isso? Nossa! Décimo ano, hein? Comemorando 10 anos de resort do estádio. Nós estaremos de 18 a 20 de maio no Vale Suíço Resort. É um lugar maravilhoso, paradisíaco, para você passar com a gente um fim de semana bacana, com a sua família. Sim, né? E esse ano, uma novidade, além do novo resort, que é o Vale Suíço, nós temos um inclusive de bebidas. Das 10 da manhã às 11 da noite, você não paga nada mais para beber água, sucos, refrigerantes, cervejas nacionais, caipirinhas e caipiroscas. Olha que legal! Então, ó, faça hoje mesmo sua reserva no 2896-4665. 2896-4665. Quem tá acompanhando aí a transmissão online, tá vendo aí que maravilha que é o Vale Suíço, um resort maravilhoso. O pessoal fala assim, meu, que bonitas as imagens. Cara, você chega lá, é isso aí, bicho, não tem o que falar. Delícia. Tá vendo esse lago aí com pedalinhos? Olha os bangalôs em volta, hein, RG? Que delícia. Foi sensacional, hein? Né, você que gosta de dormir depois do almoço, ficar de bucho pra cima, rotando. Que isso, lá vai ser só na sucuri, tomando o dia inteiro. É jiboia, só... não é sucuri. Ah, sucuri também, dá umas engolidas lá naquelas coelhinhas lá e fica só... Eu acho que vai ser mais difícil. Coelhinha. É, e bom, das 11 da manhã às 2 da tarde, petiscos à vontade, petiscos. Mas todas as atrações que o estádio leva, campeonato de futebol de campo, jogos de cassino da cassineira, o bingo do estádio, o salão de videogame para você jogar futebol no videogame, futebol de botão, torneio de beach vôlei para as meninas, clínica de futevôlei com professor da Replay Sports para homens e mulheres, futebol de botão, olha aí que bacana, futebol de botão. E aí também o jogo exibição de futebol do Ale Oliveira. Não acredita nessa, Brasa? Jogo de exibição? Diz ele que joga, né? Até me convidou, vamos ver. Introduzindo o Ale na resenha, né? Sim. Vamos introduzir o Ale. Vamos ver se ele aguenta, né? É, vamos fazer o batizado do Ale na resenha. Vai ter a resenha lá. Essa porra desse cabelo aí, você tá de brincadeira. Tá na televisão, ele tá parecendo o Chuck, né? Ele tá parecendo boneco completamente. Olha isso aí, Ale. Olha lá. O chefe que é meu cabeleireiro. Tá parecendo da novela lá. Parece o Chuck. Peraí, o chefe Benedetti, né? Sim, sim. O chefe Benedetti. É, porque como cozinheiro não deu certo mesmo. Vamos ver se agora no cabelo ele. Já comeu quando eu cozinhei? Você já comeu? Opa! Opa! Cuidado com a frase aí, vai quando não sou eu. Traíra. Mas enfim. Ó, então ligue agora. Tem um plantão da Lotus Travel aguardando sua ligação e você pode parcelar em até 6 vezes no cartão. Crianças até 12 anos no apartamento com 2 adultos não pagam. 2896-4665. Repita. 2896-4665. E olha... É, metade das acomodações já foram reservadas. Oh, que legal. Você é louco, mano. Metade das acomodações já foram reservadas. Vai acabar. Então, o pessoal que tá querendo, vai logo. Aliás, não, tem muita gente mandando mensagem, né? Qual que vai ser? Tem uma pessoa aqui dentro do estádio que eu não sei quem é. Não vamos falar. Que deixa vazar a informação, né? Sério, não é de grupo. Não é de grupo. Não é. Aliás, pode mandar o currículo lá pra. Deixa eu falar. Não. Mas pra isso, manda pra isso. O que acontece? É, vai ter realmente mais um recorde batido por Cláudio Mota. Ele tá tentando usar o resort pra aparecer. É, quer se promover, né? Quer se promover. E o Mota vai ficar. Já prometeu? Já tá tudo certo, Dodô? Vai ficar 48 horas na sauna seca. 48 horas é o recorde. Que é recorde mundial. Mundial. O recorde mundial são 2 horas, mas ele quer bater bem longe. Pra ninguém chegar perto. Ninguém. Então, quem quiser fazer parte da história da sauna seca e dessa mula grávida chamada. Pô, você é que nem o Robertinho ali, magrinho, velho. Vai. Só que vai sair numa camisa de ainda. Vai sair numa camisa de madeira, mas você não vai sair vivo, né? Camisa de madeira. Mas faz parte do risco. Você vai sair. É, super legal. Você vai sair saco preto. É, vai ser. Nossa, que legal isso. Nossa, super legal. Não, vai sair. Ter, legal parabéns. Vai ser depois. É, as crianças vendo sair o corpo. Legal demais, o resort. Lembra de a gente arrumar um body bag, aquele saco preto de carregador reforçado. Não é fácil querer mal Mota, Sombra? Faz uma foto. Pode ser saco de lixo, que é mais fácil. Faz uma foto. Saco de lixo? É mais fácil. Serve. Mano, a gente é parceiro, tá louco? Queimar. Tamo junto, Motinha. Somos parceiro. Tô zelando pelo seu bem-estar. Sei. A Thaís deseja sua morte. Umas batata doce embaixo, velho. Umas batata doce embaixo do Mota, RG. Depois que terminar a fogueira. Ah, fica bom. Eu vou dizer um negócio pra você, velho. Aproveita e come a salsicha, que vai estar assada. O Mota numa lareira ia demorar bastante o fogo, hein? Ah, ia ser um pururuca bem gostoso, hein? Aproveita e come a salsicha, que vai estar assadinha. Baterias 0 km, a rede de lojas onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos. Macro, no Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Boa. Estádio 97 também no oferecimento de McDonald's, novo duplo Big Taste, novo Big Taste Chicken Bacon, os maiores sanduíches do McDonald's. Pra arrasar a sua fome. Boa. Vamos chamar o Veloso. Alô, Veloso. Na boca do estádio. Bernardo Veloso. Veloso, Veloso. E aí, Tetinha? Chupa, mano! Chupa, mano! Chupa, mano! Nossa senhora. Caraca, deitada. Eita. Começou bem aí já, hein, Bernardo? Eita. Mas Maurício, eles falaram tá chupa Dodô primeiro, é isso? Foi. Nada. Foi um Dodô e dois manos. Não, cara. Foi um Dodô e dois manos. 2-1 pra você, mano. Não tem nada disso, não. Ele passou na frente. Olha, mano, eu não sou um cara bom de audição, mas acho que hoje deu você, cara. Aqui. Campada de vendido. Com o pessoal aqui, tipo... Triste. Não fala assim que eu tô aqui com os caras. Os caras legais. É. Conversar com o pessoal aqui é... Que você, nome? Welton. Welton Chico. São Paulo. Boa. Ah, tricolor. Chupa, mano. Boa. Você foi procurar namorado aí, ó. Foi procurar namorado. E a marmita? Já pagou a marmita? Já. Já. Tá de... Mas paguei, pagou inclusive, tem a linguiça dentro da marmita. Ah, não tinha nem rede, não pagou nem rede, velho. Vai pagar marmita. O Welton, esse seu chupa é um chupa convicto? Você acha que já tá na mão? Final garantida? Isso, São Paulo campeão já. Chupa Domênico também. Amigão, não mente pra você não, ô trouxa. Primeiro passa da galinha aí, ó. É, primeiro é fácil. Vai, ô porca rosa. É, vamos pro parte, gente. Passa da galinha primeiro aí, ó. Ó, a gente acha carniça, né? Então os carniças vai depender da galinha mesmo. É pig aqui. É nóis, porco. Ai, pig. Calma, louca. Ô, mané, o que é pig em inglês, ô trouxa? Ah, mas tá falando lá do... É porco, mané. Assumo porco mesmo, isso são galinha. É rosa. Assume lá, que é galinha, rosa. Trouxa. Assume que é galinha. Ah, não, nós assumimos porco, eles assumem que é galinha, outro assume que é Bambi, tá com certo. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Me aproveita, tá assume cheiro, tem mundial. O Bá falou que tá fechado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai lá, tetinha. Cara, honestamente, eu fico desolado, porque o primeiro ouvinte que entra, São Paulino, eu acho que vai tirar o mano do sério, quem sai do sério é o Domênico, juro que eu não acredito. Você não sai do sério. Pronto, quer mandar abraço pra alguém? Não saí. Um abraço pro Sombra, lógico. Ai. Pro Sombra, lógico. E aí o Marcão e o Mota dane-se. É verdade. Pro Marcão. Nossa, também, verdade. Né? Boa. Ah, e o Mota? E o Mota? E o Mota? Manda abraço pro Mota. Um abraço por trás no Mota. Na fase que eu tô, irmão. Esse gosta. Por trás. Falou, amigo. Abraço. Namorado, tchau. Vai com Deus. Você se entregou. Mano, esse, aqui, esse cara aqui é um caso muito curioso. Porque a gente nem falou no ar que ia rolar aqui a ação da Amanco. E ele apareceu, ele seguiu o carro da rádio. Acho que você é muito vontade de falar com o mano. Seu nome? Deve ser corintiano. Rafael. Pela camisa São Paulino, tá com a camisa do time. É, quer falar? Era isso mesmo? Você veio pra falar com o mano? Foi essa impressão que me deu. Falar com o mano, não, só deixar claro. Chupa, mano. Nossa senhora. Pensei que o cara tava de camisa rosa, Bernardo. Por isso eu tinha identificado ele. Ô, mano, no Lulão. 2-0 pra nós e acabou. Boa, Lulão! Lulão! Nem você acredita nisso aí, o seu palhaço. Acredita sim. Ah, palhaço! Palhaço eu acho que é forte. Só não acredito como vai ser. Patati, patatá. Olha o choro que já foi. Quarta-feira na Fecha Paixão lá. Quarta-feira na Fecha Paixão lá. Só fala na quinta-feira, irmão. Quer mandar abraço pra alguém? Olha a minha cara de preocupado aqui, ó. Tá preocupado, hein, mano. Abraço pra alguém? Mandar um abraço pra galera da Rede Forte lá. Pra minha esposa que tá me ouvindo aqui, corintiana também. Chupa. Você manda sua esposa? Quem chupa a esposa? Chupa bem legal, Arte, mano. Quem nunca? Chupa familiar. Mas a esposa pra família. Mas quem nunca, Domingo? Mas esse aí vai apanhar hoje, viu? Pra dar a esposa do cara. Ela pode chupar. Ele mandar um tapa na cabeça, você mandou um chupa. Mandou um chupa pra esposa, velho. Vai apanhar aí, safado. Porra, velho. Vou nada, vou nada. Esse é o segredo de um casamento que continua. Vai fundo, brother. Nossa. Deixa eu conversar com você aqui. Seu nome? Maicon. O Maicon, que na verdade é o melhor sósia que eu já vi da Maria Gadu. Time que você torce? Palmeiras. Opa, nós. Vocês te verdade, falaram não. Isso? Não, sai fora. Você é a cara da Maria Gadu, verdade. Não é bom. Eu não sou Bambi, não. Sai fora. Esse tem cara de mulher, mano. Você tem cara de mulher, o Bernardo tá falando, não, aí. Não, não é ele que tem cara de mulher. É Maicon. Ô, Maicon. É. 1-0 pra vocês no primeiro jogo. Como é que fica pro segundo? Ó, é o seguinte. Vai estar lotado lá. Sardinha vai tremer. E todo mundo tá ligado que é nós na final, é campeão. Pode vir bicharada. Ô, mano, vai grossar a voz aí. Não, ó, toma aí, leite, brother. Com maisena pra ver se vira homem. Ô, Bernardo. O pior é que a Maria Gadu tem a voz mais grossa que a dele. Ô, Bernardo, então, manda ele falar chimbalaê aí, vamos ver. Chimbalaê. Ô, mano, mas é o seguinte, ninguém toma Durateston pra engrossar a voz aqui, não. Deitou. Não, mas então vou dar uma dica pra você, o Bernardo. Ele tá ouvindo ainda? Então faz o seguinte, bacana, você tem dois problemas. Você é feio e fraco. Faz um ciclo, pelo menos você quer só feio. Mas eu não sou gambá igual você aí, ó. Itaquerão aí. É o Bambi que tá falando. É o gambá mesmo. Vai, o gargarejo de maisena. Foi o Bambi que falou. Foi o Bambi do nariz. Assume seus B.O. aí, mano. Fala aí, mano. Fala aí, vai com isso. Esse maluco aí, o maluco tem a voz do Dumpa do Dumpa. Não vai arrumar nada esse ano aqui. Ô, fala fina, tchau. Quer mandar abraço pra alguém? Quer mandar abraço pra alguém, Marcos? Vou mandar um abraço aí pra minha mãe. Verdade, tem voz de me fez palmeirense, né? Desde pequeno aí. E um abraço pro Maurício. Ah, confessou no final, né? Confessou! Certeza que esse moleque é o Leão Lobo. Um abraço pro Maurício. Fala, Chiclete. Ai, Leão Lobo. Chiclete, não sou moleque, não. Moleque é meu brother. Ô, Bernardo. Bernardo, arrumou pra hoje, hein? Diga. Certeza, velho. Certeza que esse moleque toma uma picotada no saco aí pra poder cantar em coral, velho. Tá ligado? Não, não é possível. É castrato, mano. Falando em cover, deixa eu mandar um bastão pra ele fazer um gargarejo, velho. Conversar com o cover aqui do Murilo Couto, cara, é meio ter o Murilo Couto e o Elton Ren. Nome, cara. Júlio. Time. Palmeiras, Odô! Opa, é nóis. É nóis, Verdão, é, porra! Campeão dessa porra. Cara, tá descompensado. Isso é a emoção da primeira vitória? Ah, com certeza. E apesar que tava fácil, né, Dodô? Fala aí. A gente até acordou com aquele gol lá. Tava fácil, né? Tá morto o RG já. Jailson 1, tá morto. Tá morto. O RG, o Jailson tá lá pra catar, mano. Exatamente. É goleiro, pô. É nosso. Pior que é, né? Como disse o Jair, pô, não era nem pra ele tá lá, né? Exatamente. É, né? Isso aí é o Domênico que não fala, né? O quê? Pra quieta aí, gente. Segunda lei, filho. Quer mandar um abraço pra alguém? Quero mandar um abraço pra galera do serviço aí, o Vilton, galera palmeirense, Thiago. Mandar um chupa pro Gervis, cabeçudo, Bambi. Ah, o Gervis. E mandar um... Cabeçudo. É, Bambi aí, o cabeça de cachorro. Mas doeu muito, assim. Tá quieto aí, Mota. Foi você que falou o quê? Cabeçudo? Deixa o cara mandar um abraço. Calma, você tem que terminar bem hoje, gente. Vou, né? Mandar uma moela aí. É. Tô morrendo de medo. Quer mandar uma moela? Olha, o Bernardo é um cagão, velho. Não é assim que funciona também, não, Domênico. Quer mandar uma moela? Só mandar uma moela pra minha namorada aí, Letícia. É nóis, hein? Vou te enrolar mais 6 anos, hein? Nossa, mano. Que deitada na mina, velho. Meu Deus. Nome: Anderson. Anderson. Palmeiras, é nóis, Edu. Só perdão, mano. Impressionante, velho. Então em Alphaville, né? Ô, Domênico, opa, tá dando dó de bater nos sardinhas, hein, cara? Chefe. Vai nessa. Vocês tomaram o maior couro no segundo tempo. É, rapaz. Preparar pra pegar os Bambi na final, hein? Vai sim, vai. Você prefere o Bambi ou os galinhas? Inferno, lei louca. Do Corinthians, né, cara? É, melhor, né? Não vai dar pra eles. É, não vai dar. Mas joga a bola, hein? É, precisa chegar primeiro, hein? Não, vamos chegar. Vamos lá. Aí empolgou que nem ano passado. Empolgou. Vamos lá. Empolgou. Não comemora mais nada. Como não? O RG comemora dia após dia a vida, cara. Não fala isso. É isso, RG. Comemorando a vida. Mas eu, pelo menos, comemoro alguma coisa. Ah! O Dura não comemora nada. Tá valendo. Ô, Domênico, 3 gols do William pra cair tua cara amanhã. 3 gols do William. William Bigode. Boa. Quer mandar abraço pra alguém? Sim, queria mandar um homo a ela, pra Thaís, um chupa Alex. Sei. E chupa todo mundo aí. Chupa essa cambada de trouxa. Vai, o Leilão. Tá, falou, tchau. Próximo, Bernardo. Aí depois você fala pra ela. Felipe. Aí, Thaís, fui eu que fiz. Vai, Felipe. Nome: Felipe. Time: São Paulo Futebol Clube. Ah, tricolor! Boa. São Paulo Futebol Clube. Olha, Bernardo, não foi ele que falou. O Bernardo, ele tira o microfone. Futebol Clube. Presta atenção, o Bernardo, ele tira o microfone de sacanagem, cara. Eu queria fazer uma pergunta pro Marcão aí, mano. Manda aí. Ô, Marcão, diga, cara, eu pensei que você ia voar na Márcia Imperator no dia que ela tava aí, velho. Toqueiro. A palestrante, né? E aí? É. Você e o bravo e o Usain Bolt. Não, mas tem que dar uma segurada, né, irmão? Mais um pouco aí é tentativa. Não, mas você tava voando nela já, velho. Eu tava assistindo aí, velho. Tava babando, né? Mas o meu irmão queria umas dicas pra saber como ela aguentava tanto. Mas quase que você pediu pra ela fazer um ao vivo aí, velho. A decepção não foi o Marcão, a decepção foi o Oliveira. Foi o Alê. O Alexandre ficou mesmo. Esse morreu, ficou quietinho. Ficou com medo da dona Encrenca, ficou em choque. Existe uma coisa que chama cobratinhos. Ô, Brasa, Fábio, peraí. Oi. Tem como fazer aí uma rima aí, olha. Pau mandado. Falando Alê, Encrenca. Pipocou. Pau mandado. Não, calma. Pipocou, Márcia Imperator. A Márcia é aquela que eu acho que eu já vi uns vídeos. Ah, já é. Essa que você viu. É essa mesmo. Saber. Essa aí mesmo. É sinal que você teve tardes livres. Eu tenho aqui no celular, se você quiser ver de novo, eu te passo. Ô, é Brazo, a Márcia é aquela que te ensina a mexer no mouse com a mão esquerda, cara. Essa mesmo, essa. É, Mariquinha é maricota, né? Sensacional, essa foi boa. Então, vamos lá. Vamos lá. Aí. Primeiramente, Márcia Imperator, você é muito bela, tenho muito calo na mão só por causa dela. Aí, e aqui do meu lado o Marcão, viu ela e ficou com uma fome do cão. Mas o Ale que fala, fala, conta a lorota, nesse dia foi pipoca, só derrota. Pois é, o nível do Ale sempre despenca, que com a mulherada não dá, senão vai ser encrenca. Tá ligado? Depois ele apanha em casa, se liga aqui, quem tá falando é o Fábio Braza, com as minas eu ataco tipo Velociraptor. Queria ver eu aqui com a Márcia Imperator. Boa, boa. Sensacional. Ai, Veloso. Beleza, eu queria agradecer a todos. Deixa eu só fazer um muito rápido aqui. Só um abraço. Time abraço, muito rápido. Tá, galera, por favor, posso? Rapidão. Time abraço. Ó, medo. Renato Campos, São Paulino, tricolor, sobrinha, nós. É nóis. Time abraço. Douglas de Santana de Paraná, palmeirense. Abraço ao meu filho, jornalista esportivo Bruno, minha filha Eduarda. E um abraço para todos do WhatsApp. Boa. Time abraço. Eliezer Tricolor. Vamos. Não, pode falar, sem medo. Vai lá, vai na sua. Eliezer Tricolor. Chupa, mano. Boa. Nome, time, abraço. Miguel Corinthians e um abraço aí pro Luciano Palmeirense e o Fabião Santista. Ah, sou eu, Fabião Santista. Eu deixei o último aqui porque assim, eu fiquei com medo de botar esse cara no ar. Nome. Jonatas. Time. Corinthians. É o cara que entrou no ar outro dia contra o Tite. Deu uma confusão, com duas horas de discussão. Não. Hoje não vai ter como. Quer mandar abraço pra alguém, pelo amor de Deus. Só abraço mesmo? Só abraço, hoje não dá, não tem tempo. Eu queria muito. Só abraço. A gente queria abraço muito mesmo. Que pena que grupo não. Grupo do M3Z, Kleber, o Teno, Clayton, Wagner. Não lembro mais do pessoal. O Tite. Manda o chupa Tite. Brincando, tô brincando. Falou. Mas eu estava certo com a crítica que eu fiz pro Tite. É, legal. E pelo jogo de ontem. Muito bom. Boa. Valeu, Tetinha. Boa. Ô, Sombra. Valeu, muito obrigado. Valeu de novo. Agradecer ao pessoal da banca que deu suporte aqui. E só pra não sair do ar e não deixar registrado, eu tenho o CD do Fábio Braza no carro e volto dos shows ouvindo. Esse moleque é talentoso pra caramba. Que moral, obrigado, meu mano. Vê se aprende alguma coisa. Veio no Morde a Sopra, arrebentou. Arrebentou mesmo, foi mesmo. Arrebentou. Muito bom. Parabéns, Tetinha. Parabéns a todos que foram lá na Alameda Araguaia 1801 em mais um Na Boca do Estádio com a Manco. Esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar. Sim, Macro, seu melhor parceiro. Estádio 97 também tem oferecimento de baterias zero quilômetro. Preste atenção nessa dica aqui. Vou falar para você sobre a rede de lojas Bateria Zero Quilômetro. É uma distribuidora de baterias especializada, onde você encontra só as melhores marcas, tanto no varejo como no atacado. Você precisa de bateria para carro? Lá eles têm. Para caminhão? Tem também. Para moto? Claro que tem. Eles têm bateria até para no break. E tem 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo. E mais uma em São José dos Campos, hein? E olha só que legal. Você pode ligar para o pessoal da Baterias Zero Quilômetro e agendar a troca da sua bateria na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, sem correr riscos de ficar parado na rua. O atendimento é diferenciado mesmo. Os funcionários são próprios, não são terceirizados e vão até você resolvendo o seu problema. Liga lá, agenda hoje mesmo. Boa. 3197-0266. Esse é o telefone das baterias 0km, 3197-0266. Ou acesse o site baterias0km.com.br. Lembrando que quem liga aqui dizendo baterias 0km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, ganha na hora um kit das baterias 0km. E toda sexta-feira, o ouvinte que falar o Merchan também concorre a um kit churrasco sensacional, tá bom? Boa. É isso aí, seu Estádio 97 da Energia 97. Ô, Sombra. Oi. Oi. Eu só queria passar a informação agora aí, não sei se vocês chegaram a falar. O Rildo? Eu precisei sim. Vocês já comentaram o assunto? Não. O Rildo, ele foi suspenso aí, Sombra, pelo mesmo período que o João Paulo ficar fora até ele voltar aos treinamentos. Mas, meses, mas né? É um prazo máximo, né, mano? Até ele voltar dias. Ou prazo máximo de 180 dias, não é isso? Isso, mas é que a previsão do João Paulo, Sombra, até pelos próprios médicos do Botafogo, é de que ele volte a atuar ainda para esse ano. Os médicos do Botafogo estão otimistas aí. Caraca. E acreditam que ele possa voltar antes mesmo aí do término do Campeonato Brasileiro. O que certo. Daria um período inferior a esse período 180. De 6 meses. Mas eu acho justo, cara, apesar de não ter tanto isso dentro do futebol brasileiro, mas é algo que consta na regra também. E eu acho que é legal, cara, para que jogadores evitem ao máximo entrar da forma como o Rildo entrou. Ele até pode não ter tido a intenção de quebrar o cara, apesar de ter sido aí uma jogada aí extremamente irresponsável, porque ele vai de sola na canela do João Paulo. Mas é algo legal. Pelo menos eu acho que evita um pouco aí, coíbe um pouco essa prática, né, RG? Eu concordo, agora só não pode fazer como se fosse arbitragem, né? Cada um tem um critério. Se usou pro Rildo, que use para todos que fizerem isso. E sim. Quem se deu mal também, hein? O Fred, hein? Ligamento cruzado. Que coisa, nossa! Né? E que coisa, rapaz. Ele saiu do Galo, foi pro Cruzeiro. Tem uma divergência aí, têm que pagar uma multa de 10 milhões de reais. Sim. É uma coisa que estão sugerindo até levar para a CBF, para discutir, para alguma corte aí. Lei do consumidor, ô Sombra, se arrependeu, quer devolver? Você acha que o torcedor do Galo tá rindo ou não? Nossa. Você acha que... Imagina. Né? 10 milha e os caras não ficam com o jogador. Um ano sem o jogador ainda. Imagina, cara. Você acha que não, o ano acabou pro Sombra. Fred, né? Ele acha que ele volta ainda, tá com 34. Não sei nem se volta. Não sei nem se volta. Tá com 34, volta só o ano que vem. É difícil o cara... Ah, mas nessa idade anos, aí, hein, velho. O cara ter ânimo de fazer fisioterapia em alto nível. Volta, faz aqueles 6 meses, um ano de cruzeiro pra encerrar a carreira. E aí um abraço, né, meu? Chega. É. Joga um, folga dois. Ah, já era. Jogador quando tem uma lesão de joelho nessa idade é igual cavalo quando quebra a pata, né, mano? Não tem o que fazer. Sacrifica, né? Como assim não é sacrificar? Não. Você quer sacrificar o Fred? Não, leva no veterinário, é isso que ele quis dizer. Mas, por exemplo, se o Mota quebrar o joelho. Não seja por isso. Mata. É um pedido? Hã? É um pedido ou não? Não, eu não tenho esse grau de maldade. Tá bom, então. Logo você, velho. Não, mas não tô falando que faria. Ouvindo isso, você fica... Não, se for fazer isso, que faça no resort, lá com o público, com plateia. Fazer. Exato, E durante uma... A gente tenta assim... O Mota vai ficar ali na beira do gramado e fala assim, Mota, hoje você vai brincar de carilho hoje, tá? Isso. Aí fica putinho. Aí vai cumprimentar ele. Aí eu faço mimimi. Você vai fazer um nenê com carrinho. Aí eu faço mimimi, né? Eu faço mimimi. Ah, ninguém me cumprimentou. Ninguém me cumprimentou. Bate o pezinho assim. É normal, né? Porque cumprimentar o Mota, dar mão pro Mota, é complicado, né? Ah, pode dar outra coisa se quiser também. Dar mão pro Mota, é complicado. Você pode dar outra coisa. Vamos respeitar o chefinho, né? Vamos respeitar, né? Pô, juiz. Aí. Boa. Com mortadela. Toma um cartão. Vocês aí, né? 3 horas batendo em mim. Vamos respeitar, né? Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento de busca-pé, Dodô. Já as cornetadas, hein? É verdade. Sabe aquele sufoco na hora de você pesquisar preços? Sim. Então, meu amigo, com busca-pé isso não tem, não. Não existe isso aí, RG. Boa. Você acessa buscapé.com.br, digita o nome do produto que você quiser e vai descobrir os melhores preços em um clique só, Ale. Olha só que legal. Boa. São milhares de lojas em um só lugar para você comparar e economizar. E no Buscapé você ainda conta com histórico de preços para você garantir que a oferta é boa mesmo, hein? Assim você não vai perder tempo de site em site e compra com segurança. Olha que legal. Quer economizar em ofertas pela internet? Então acesse agora, meu amigo, buscapé.com.br, dá um busca, compare e economize. E não se esqueça, hein? Se você entrar no ar, no 32847097, dizendo assim, ó, goleada de ofertas é no Buscapé, compare e economize, ganha uma caneca do Buscapé. Legal, né? Ah, então acesse já, buscapé.com.br. Faz assim, ó, dá um busca. Boa. Agora temos os corneteiros, oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar, sim. Macro, seu melhor parceiro. Corneteiros, do Estádio 97. Ô Sombra, boa noite rapaziada aí da mesa, que é Gledson Magalhães, eu falo de Osasco. Ô Sombra, um tema aí pro Brasa fazer pra nós aí, cadê o Mundial do Palmeiras, ninguém sabe, nunca viu. Já foi já feito, fez, né? Vamos se informar aí, né? Ah, mas aqui, na hora ele mandou, que ele mandou o pedido, feito ainda. Coitado. Já foi. Mas depois a gente amanhã edita o programa de hoje e a gente repete. Escuta o replay, escuta o replay. Vamos lá, mais uma cordetada. Boa noite, rapaziada do Estádio 97. Eu sou o Roberto, sou da Vila Andrade. Gostaria de parabenizar aí o trabalho do Fábio Brasa, que é fantástico. O cara é bom mesmo, manda muito bem na rima. E gostaria de fazer uma pergunta aí pra ele. Tem um amigo meu que já jogou bola com ele no Palmeiras e me contaram que o Fábio Brasa ficou aí um ano sem ir buscar o salário quando ele jogava no Palmeiras. Era um cara muito gente boa, não tinha muita necessidade, teve uma infância diferente de muitos jogadores de futebol e ele não ia nem buscar o salário do Palmeiras. Não, conta isso pra gente aí, Fábio Brasa. Rapaziada, um abraço. Caralho. Roberto, esse é um valor altíssimo. É, corintiano. Mano, tamo junto. Valeu. Nós. Valeu. Ô, meu, você deixar um salário então, pra trás, Eu era bem desleixado, né? Sempre fui também, eu não precisava do salário, mas assim, é que eu era. Ela falou desleixado. Dória. Aí, bom dia. Era altíssimo o valor, inclusive. Não, o valor era o quê? Era altíssimo, né? R$400, acho. Mas a verdade é que o pessoal recebia, era o Domênico que pagava. E o pessoal tinha medo de receber. Exatamente. Não, mas aí eu nem sabia, eu achei que caía na conta, sei lá, não sei. Eu abri a conta lá pra isso. E aí o cara falou, ó, você tem que receber o seu salário lá, meu. Você não tá indo, tá cheio de dinheiro lá. Se você não for, eu vou dar pra você. Cheio de dinheiro. Bora. Falei, é mesmo? Tem dinheiro lá? Tem, pô. Tem que vir aqui tirar. Eu falei, pô, não sabia. Aí eu fui, apareci lá, tinha um envelope gordo. Falei, cara, ele tá tanto tempo sem ir. Aí enfiei na mochila, se um ladrão me pegasse aquele dia lá... Ia se dar bem. Ia se dar bem. Você jogava de que, Brasa? Teimoso. Meio atacante. Teimoso. Tem mais hora de banco que office boy, você é louco? Você é louco. Nunca entrou no campo. Fraquinho. Ele só tava lá porque ele tocava cavaco. Cavaquinho, é que nem o Júlio Batista, foi pra Copa pra tocar cavaco. Aí onde vai o dinheiro do clube? É. Tá vendo? Tá vendo? Paga pra tocar cavaquinho. Aí. Mais uma cornetada, oferecimento do Macro. No Macro todo mundo pode comprar, sim, Macro, seu melhor parceiro. Mano, que muito louco, Brasa. Você aí no estádio, pô, sou fã demais do seu trabalho, Diego Machado falando, tive a oportunidade no meu aniversário lá no seu show, lá na freguesia, e muito feliz de ver você aí no estádio. Cara, sucesso sempre, seu trabalho é sensacional, muito fã mesmo, e me inspira em você também pra escrever meus poemas. Grande abraço, galera do Estádio 97. Grande abraço. Com vocês lá no resort. Cara, Diego, opa, quantos fãs, hein, Brasa? É. Legal, eu lembro dele. Diego foi no meu show, poeta também, recitou ali um poema. Não vai ter um duelo do RG? Duelo de gerações. RG contra Brasa? Os poeteiros, né? Os poeteiros. Pra quem não sabe, o RG, quando entrou no Estádio 97... Verdade. Todo dia ele recitava um poema. Eu lembro. E ele fez um remake de Batatinha Quando Nasce, que vocês não acreditam. É uma coisa maravilhosa. Ficou igual, mano. Mas é sempre um prazer receber aqui o Fábio Brasa, porque é um garoto realmente que arrasa. Valeu, RG. Obrigado. Agora, acho que era pra você devolver. Agora a cara do Alê. Ele me elogiou, tem que elogiar, né? Aí, RG, o prazer é meu. Falo com sinceridade. Percebi que você era santista só pela idade. Mas tudo bem. Aí, ó, sem desmerecer. Prazer é meu de conhecer o RG. Vamos lá, mais uma cornetada. Aí, galera do Estádio 97. Sidney da Zona Sul, São Paulinho. O mano falou que ia bater na gente em casa. Só que cadê a casa que eles não têm? Mano, vai segurando o Lionel Trellis. Chupa, mano. Lionel Trellis. Você vai conhecer o terror, ou não, cego? Você vai conhecer o terror. Quarta-feira, bacana. Liga a TV quarta-feira e já se esconde embaixo da cama. Que aí você vai dormir. Lionel Trellis, né? Que faz pessoal muito louco. Mano, já levantou um pacote de fralda. Acho que, inclusive, a própria Federação Paulista e a CBF tem que ficar ligeira com esse negócio que acontece no Morumbi. Tô falando sério, cara. Não esse vem com historinha. De... chuva de pedra. Mas é verdade, esses bagulho aí, quando chega a delegação. Lógico que é. Quando chega a delegação. Opa, sempre, RG. Sim. Nos clássicos do Morumbi aí, os ônibus aí geralmente costumam chegar aí sempre depredados aí com latas de cerveja, com pedras. Rolou também. Inclusive, as duas delegações, Sombra, quiseram chegar juntas aí. A delegação do Corinthians entrou primeiro no acesso ali da praça para poder evitar esse tipo de situação, que aconteceu, porque acabou acontecendo o que sempre ocorre ali no Morumbi, latas, pedras, enfim, tudo voltado para cima do ônibus do Corinthians. Isso é triste, né, cara? Qualquer estádio. Né? Nenhum estádio deveria acontecer isso, né? É, nada a ver, né? Absurdo. O ser humano, ele leva as coisas a uma... O cara tá lá pra fazer o espetáculo. Né? Há um extremo ridículo. Vamos lá, mais uma cornetada. E aí, mano, parece esse papinho de furada aí que o time tava descalcado. Foi você mesmo que falou que joga com reserva e enfia 6. Então, o que aconteceu, tio? O que aconteceu? Ai. Não tava com o time reserva? Cadê os 6 que você falou que ia fazer de novo? Ah, que repetir. Nossa, vamos lá, então. Se fosse o Carilli, eu teria perdido o primeiro jogo, Domênico Gatto, de W.O. pra preservar o time pra jogar na quarta-feira. Meu Deus do céu. Porque se perdesse de W.O., ou seja, 3-0 pro São Paulo, reverte na volta. Quero ver na quarta. Reverte na volta. Quero ver na quarta. Quero ver qual vai ser a desculpa na quarta-feira que esse trouxa vai dar aí. Nossa. Eu quero ver a sua desculpa na quinta, eu prego, porque o jogo é quarta-noite. Vamos ver, então. Não, mas eu já falo com você na quarta, por isso que eu tô falando. Apostinha pra dar uma soltada, não? Vamos, mano. O que você quer apostar? Oh, eu aposto agora porque dá zica. Já aposto. Você é um frouxo, mano. Ganhou do Domênico outro dia, bateu na cara do Domênico. Mas olha, uma coisa a gente podia deixar instituído aqui, né? Tem que ter aposta pro jogo da final, não importa quem for. É, óbvio. É nós contra alguém, final tem que ter. Final tem que ter. É que senão vulgariza demais. Todo jogo aposta, vulgariza demais. Banaliza o bagulho. Banaliza. Olha, aposta toda hora. Porque apostar com o Dodô é fácil bater nessa cara de trouxa aí. Ô, Manezão. É isso. Só um minuto, ô trouxa, olha pra mim. Não vai chamar ele de trouxa. Aqui, olha aqui, não dá risada não, senão estraga o negócio aqui. Esse cabelo dele. E esse cabelo aí, de cebolinha. Ô trouxa. Tá parecendo cebolinha? Parece o Chuck, o cabelo do Chuck. Não, cinco fios espalhados. Eu ganhei todos, aposto, eu perdi essa pro mano aí, viu, mané? Trouxa. Ah, mentira, né, Domingo? Ah, mentira o quê? Quem que pagou a última aposta? Que três terrores aqui. Hein, ô mané? Que o senhor perdeu. Mas eu ganhei todas as apostas até hoje. Eu sou o único cara que só perdi uma aposta nos 19. Segue o jogo, um sem falatório. E aí, tá difícil comprar os materiais pra obra? Você cansou de pagar caro? A entrega atrasou de novo? Você precisa conhecer a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção, aberto a todos, sem cadastro e sem burocracia. Isso mesmo, a Obra Max é pra você, profissional da construção, instaladores em geral, lojistas de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Na Obra Max você encontra a maior variedade de portas e janelas à pronta entrega do mercado, seja em madeira, aço ou alumínio, em diversas marcas e estilos decorativos para você escolher e levar na hora. Ou pode optar pela entrega rápida para não deixar sua obra parada. E se liga que tem oferta, ó. Folha de porta lisa para pintura a partir de R$ 59,00. Corre para a Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. Na Obra Max você economiza tempo e dinheiro. A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Mooca. Compre também pelo site obramax.com.br ou pelo Televendas, prefixo 11... 3003-3400 é Obra Max. Agradecendo a presença do convidado. Fábio Braza, obrigado pela participação, pelas rimas. Boa, Braza. Muito legal. Fábio Braza com dois Zs de zebra. Então, tô lá em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, segue nós. Obrigado mesmo já. Sempre escutei Estádio 97, foi uma honra. Boa. Obrigado, Braza. Boa, Fábio. Tem algum show próximo? Uma coisa, quer divulgar? Não, show agora não tem não. Lancei um vídeo, poema, fazendo rima pro Dani Alves hoje, quando eu fui lá pra Paris. Quem quiser, entra lá no Nossa, YouTube. Nossa, desumilde. Chique, não, total. Tá vendo? Eu e fazendo agora... o Fábio Braza na Vila Madalena, ele em Paris fazendo o Daniel. E voltaremos de Celtinha, né, Ale? Na carona. Nossa, ali, você não, né? No carro voador. Você desdenhou, fez, fez rima dele. Fez rima denegrindo, Sombra. Você é sacanagem. É. Mas se você, eu não ia, não. Velho. O Ale aqui no Estádio 97, achei que ele ia chegar pra me pegar de Corvette. Chegou com um carro lá pior que uma charrete. É o carro dos Flintstones. Quer dizer, velho, que você foi pra Paris e agora vai de Celtinha e Eiffel, é isso? É isso. Obrigado, viu, Fabio? Fabio, salve, valeu, obrigado. Boa. Boa. Boa. Fábio Braza. Oi, diga, mano.